do Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. Eu sou o Nicolas Cares e hoje em mais um episódio marotíssimo, mais que especial para a comunidade pokémonística do mundo, eu tenho aqui a presença de Daniel Prado. Opa, estou aqui excepcionalmente para trazer essas notícias que estão abalando o mundo Pokémon. E é isso, vou passar para o meu próximo colega. E também, por último, né, mas não menos importante, o Cross. Olá. Olá, olá, amigo. Olá. Hoje vamos falar sobre os novos pokémons, né? Exatamente. Sobre o palhaço Pokémon de água. Ô, mancada isso aí. Tem gente que tem medo de palhaço, mas aqui a gente não tem medo de palhaço. Basicamente, hoje, que nem o Cross disse, é o programa dedicado às novidades recentes divulgadas de Pokémon Sun e Moon nessa última semana. Um acontecimento tão especial não poderia deixar de contar aqui com a primeira participação em equipe, a equipe principal do cast, né? Não, seus palhaços. É isso aí. É. Primeira vez participando na casa do Carvalho, eu já sou principal, obrigado. É, mas é. Aí! E bom, esse programa vai ser dividido em dois blocos principais. A gente vai ter o primeiro bloco comentando aqui o que aconteceu nos vídeos, né? O que foi divulgado pelo pessoal da Pokémon Company. E logo em seguida, no bloco final, a gente vai fazer algumas especulações sobre a sétima geração e o que achamos que vai acontecer em Sun e Moon lá pro final do ano, né? Que já tem até data divulgada. Então, bora começar. Antes, também avisando, como um pré-bloco, rapidinho, só pra não deixar o timing passar, né, dessa porra, como uma própria sugestão do Danny aqui, antes da gente gravar, a gente queria fazer uma pequena passada por cima da nova dublagem do anime que tá sendo agora feita no Rio de Janeiro, né? Amigos, o que vocês acham desta merda de dublagem? Mentira, né? Não é uma merda. Isso foi muito ofensivo. Foi muito ofensivo. Mas enfim, o que vocês acharam da dublagem? Vocês acharam da hora? Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu tenho que dar um primeiro parecer, que eu acho que é o seguinte. O Fábio já tava, o quê? Há quantos anos? Mais de 15 anos? Bem mais. Quantos anos tem Pokémon? O Lucindo ouviu ele... Viu o Pokémon vendo sendo dublado por ele, tá ligado? É verdade, ele mesmo assistiu o Pokémon sendo dublado por ele. Porque o Pokémon tá... O anime do Pokémon veio em 98 pra cá, veio em 98. Então ele tá desde 97/98 aí dublando, né? São quase 18 anos de trabalho. É, ele começou criança e agora já... Ele aperfeiçoou a voz do Ash, deixou mais infantil, mas eu acho que é o que aconteceu, o Ash ficou mais infantil. É. Mas, de certa forma, é difícil se acostumar com uma nova dublagem, com uma outra voz. Eu senti que a voz do novo Ash é um pouquinho mais grave do que a anterior. Eu também achei isso. Verdade. Mas, eu não sei, eu tô começando a defender a classe dos dubladores agora e eu acho que, por mais que eu achei que ficou horrível, a gente vai se acostumar e é isso. Na verdade, assim, nessa semana tiveram dois episódios, né, que foram divulgados lá pelo site, no próprio site da Pokémon.com. Saíram os dois episódios, os primeiros episódios da XYZ, né, a XYZ, e mudou dublado. Obviamente, do dublado, né. todo o elenco principal mudou, então o Lucindo, que era o principal, ele mudou. Aí, por exemplo, a voz da Serena eu achei que combinou bastante. A voz do Clement também eu achei que ficou massa. Mas a voz do Ash eu também achei que ficou legal. Só que nem você falou, ele ficou meio grave e tal. Não parece tanto o Ash. Talvez pra gente que já assista desde o começo, né? É mais difícil ainda de acostumar com uma voz nova. Sim. Mas a voz da Bonnie, cara. Putz. Que coisa horrível. Coisa merda. Ficou horrível. Nossa, aquela voz. É o Max da nova geração. É o Max da nova geração. Puta que pariu, mano. Ela ficou com voz de adolescente pra adulto, tá ligado? É. Uma criança, tá ligado? A voz e no dela, âmago do se ser dela. Na Serena? A voz dela funcionaria bem na. Funcionaria na Serena, exatamente. Isso. Teria funcionado melhor. Teve uma hora também que eu imaginei que a voz do Clement teria ficado melhor na voz do Ash, porque o Clement ele tem uma voz mais jovial, assim, tá ligado? Mas ele não Sim, tem tanta é voz de. Ele não tem muita voz de protagonista, apesar disso. E a voz da Bonnie? Eu não sei, mas a dubladora tentou trazer um jeito infantil de falar. Me lembrou muito a dublagem da Peppa Pig, meu. Eu não sei porquê. Eu não assisti Peppa Pig, então assistam, que eu não vejo desenho dublado. É muito importante. Mas é foda, mano. É difícil de acostumar, mas acho que eu até comentei com o Cross quando eu mandei pra ele os links do vídeo, que esses até releva, sabe? Mas Jesse James foi foda, viu? Nossa! Jesse James foi difícil, cara. Assim, e houve boatos, cara, boatos que a dubladora da Jesse se ofereceu pra ir pro Rio ela pra ficar dublando. Cara, ela se ofereceu, ela foi pro Rio e os caras ainda mudaram. Que crime. Mas é um absurdo, cara. Não dá. dá, sabe? Não dá, não dá. É porque assim, faz, tipo, já tem um bom tempo que eu não acompanho o anime dublado. Eu não vou continuar acompanhando o anime dublado. Até porque eu não tô nem acompanhando o anime em japonês, tá ligado? Mas... é, porque se você não acompanha dublado em japonês, em português não vai acompanhar. É, exatamente. Mas... é verdade. Ou, mas eu poderia acompanhar, por que não? Agora, eu porque não vou acompanhar. Porque se você acompanhasse o japonês, você poderia... você, por lei, que eu inventei agora... uhum. Você poderia acompanhar o dublado em português. É, mas é que, bom, enfim. É que eu não acompanhava quando eu era criança, tá ligado? O em japonês, só em português. Então eu poderia muito bem voltar a assistir, sei lá, o em português. Mas enfim, não vou. Companheiros, eu sugiro a gente fazer um impeachment desses novos dubladores. Não vai ter Rio, tá ligado? Não vai ter Rio. Hashtag não vai ter Rio. Eu acho que é muita mancada. Assim, começa pelo Fábio Lucindo, porque ele é o, né, o Ash, né? O personagem é o principal da história. Mas isso se estende a outros, né? Que a gente acabou de falar da Jessie, do resto do pessoal. E, por exemplo, se outros personagens antigos voltarem a aparecer, por exemplo, a Misty, o Brock e tal, esse pessoal também vai ser dublado por outros pessoais, tá ligado? Então, todo mundo ali no elenco, ele vai sofrer. Tipo, todos esses personagens que a gente ouviu, cresceu ouvindo uma voz, não vão ter mais essa voz. Mas, fazer o quê, né? Sim, e infelizmente também o anime não tá tão em alta, né, no Brasil. Então, de qualquer forma, também não vai fazer muita diferença pro Brasil em si. A maioria que é fã de Pokémon tem também assistido o anime em japonês, né? O pessoal que manja, né? Porque tem muita gente que assiste na TV ainda, né? É, o público novo tem... também, o público criança que, pra quem, querendo ou não, o anime é destinado pro público infantil, né? Gosta a gente de Pokémon ou não, gosta a gente disso ou não. A gente gosta porque a gente acompanha desde quando a gente era criança, né? É, então, a criançada de hoje, ela vai ter essa diferença de dublagem, ela não vai sentir. Quem sente é a gente, que é macaco velho já e tal, e tem um apelo emocional com esses personagens que já... Cara, não... foi bizarro quando eu ouvi a voz do da Team Rocket. Eu não ouvi ainda, porque eu fiquei com medo. Eu vi só do Ash, da Bonnie, do Cremont e falei, não, chega. Já deu, pra mim já deu. Uma recomendação. Eu não quero estragar essa magia que eu tenho na minha cabeça. Sabe o que é pior? É que tem um lema deles, da equipe Rocket. E você, eu não ouvi a voz da Isabel de Sá e do James, que eu não lembro agora como é que é o nome do dublador dele. É bizarro. Nossa. É bizarro você não ouvir a voz deles lá. Acho que se bobear até mais do que o Ash. Na verdade, tá tendo um maior rebuliço com esse negócio de estúdio dublado. Aí, tipo, já é uma outra coisa que tem muito a ver com o assunto Pokémon. Mas eu tenho acompanhado umas notícias que tá tendo um rebuliço mesmo de assuntos de dublagem. Estão indo muitas dublagens, estão indo pro Rio, e no Rio tá tendo alguns problemas, estão vindo pra São Paulo e... também não é só Pokémon que tá sendo afetado, tem os outros animes, desenhos, filmes, etc, etc, que estão sendo afetados por essa mudança louca aí. Mas, enfim, vamos ver, né, porque o próprio rapaz que dublou Ash, ele soltou um vídeo na internet, né, ele tem um canal do YouTube, e ele também publicou um vídeo lá falando um pouco sobre o processo que escolheram ele pra dublar, que ele não queria, né, dublar o Ash. Ele fez uma voz da morada V só pra não ser aceito, ele, né. Ele forçou a não ganhar o papel, mas aí obrigaram ele a refazer o teste e acabou ganhando. Que droga! Mas aí é lógico que aí ele vai pegando feedback do pessoal, um rapaz jovem, tem contato nas redes sociais, ele vai melhorando daqui pra frente a dublagem, mas é lógico que não vai ficar igual ao Lucindo, né? Não vai ficar a voz igual, né? Com certeza. Bom, bora então pro tópico principal do cast, galera. Let's go! Então, Pokémon Sol e Lua. Pokémon Sol e Lua. Vocês viram os vídeos, né? Eu acredito não. Eu acredito que todos aqui tenham assistido a porra. Levando em conta que você mandou pelo menos umas 100 mensagens do mesmo vídeo, não. Não, imagina, né? Bom, eu deixei um dia de trabalhar inteiro que eu tava trabalhando pra ficar vendo vídeo, que eu fiquei acompanhando o vídeo umas 100 vezes. Só isso. Tá certo. Eu acho que devia ser feriado. Eu também acho. Dia 10 que saiu o trailer, devia ser feriado na Internacional de Pokémon. Nossa, caralho. Mas enfim, saíram dois vídeos principais naquele dia, né? O vídeo internacional no canal da Pokémon Company e o vídeo japonês, que saiu no canal da Pokémon Japão. E no primeiro vídeo internacional, ele mostra as principais coisas, né? Os principais features do jogo, né? Aparece o protagonista. O que vocês acharam do protagonista, o rapazinho lá? Ah, apesar de ser customizável, o design dos personagens eu achei legal. Tipo, a menina lembrou muito a Mei, pra falar a verdade. É, a menina ficou parecida com a Mei. É que assim... Agora o moleque pareceu a Mei macho. Pareceu, é verdade. É, pareceu um meio menino. parece um meio, né? É um meio. Eu acho que tudo a ver, na verdade, porque eles estão numa região que vai ser mais quente, né? Então as roupas são meio que parecidas com a de Omega Ruby e Alpha Sapphire. Então eu gostei um pouquinho das roupas. Eu já ouvi muita gente criticando, mas eu gostei dos personagens, das roupas deles. É, a princípio eu achei o chapéu da menina meio estranho. Mas eu gostei também, porque ela parece o chapéu. Ela usa o chapéu? Não reparei. Aquela touca dela parece um Caesar, tá ligado? Mas eu achei da hora, né? Parece uma flor também, sei lá. Mas eu achei, assim, você falou, Cross, que ele é customizável, tipo, não foi confirmado que é customizável, tá ligado? A gente imagina que seja, porque a roupa é simples, né? É simples até demais, né? Se a gente for parar pra analisar. Lembra muito, tipo, aqueles cuidadores Pokémon, saca? É, parece que é a menina principalmente, ela parece até mais. Mas uma coisa que eu achei interessante, que é a da roupa do menino, que ela tem, é tipo, listrada, né? E as listras são azuis, né? E ela tem no peito, assim, uma das listras, ela tem, tipo, um desenho que é como se fosse uma bola, né? Parece um círculo, né? Sim. E se você parar pra pensar, assim, o azul e ter o círculo lembra um pouco a roupa do Kalen, de XY, né? Que ele tem uma roupa azul que tem uma bola no centro também, né? Sim, na verdade. Sim. Ele lembra um pouquinho, né, o Kalen. Ele lembra um pouco o Kalen. O cabelo é diferente, óbvio. É, né? Bem engraçado. O cabelo é daqueles red emo que o pessoal faz. É, pode crer. Ah, é. Os red emo, pode crer. É verdade. É. Mas uma coisa também que não foi confirmado, mas apareceu duas variações da roupa, né? Uma que tá mais azul e outra que tá mais pro preto. Então, assim, pode ser que tenha essa variação de cor, ou tenha realmente a variação de roupa mesmo. Ou não. Ou pode ser que só seja beta mesmo e só fique com essa mesma roupa medíocre de sempre. É, em vista que o XY ele também tinha umas cenas que tinha uma diferença ou outra de roupa também que o pessoal pegou e eventualmente foi customizada, né? Eu imagino que vai ser, porque, né? Se você não imaginar depois da sexta geração, uma geração nova sem customização, né? Ah, é. Terceira geração não, né? Tipo, igual a terceira geração que tirou o dia e a noite. Se eles cometessem o mesmo erro... E foi um bagulho que todo mundo gostou, tá ligado? Não, é? Não tem sentido hoje em dia os caras fazerem um backstep desse. Até porque se você entrasse num GTS da vida, onde você consegue ver o outro jogador, a fotinho, né, o sprite, ia ser estranho você ver todo mundo igual. É nas batalhas, principalmente, né? Que aparece o avatar do personagem. O da hora desse trailer é que começa, assim, mostra o rapazinho, e logo em seguida já mostra um personagem que usa um óculos verde, né? Usa aquela roupa típica de professor, ele usa um boné, pá, e ele chama Kukui. E é engraçado que acontece três coisas, tipo, ele chama chamado de Kukui, ele aparentemente é um professor, ele te introduz o nome da região, que é Alola, né? É uma óbvia referência à Alola. Cebolinha. Aloha! Pode crer, a Cebolinha falando Aloha. E que ele é aparentemente seu primo, né? Ele te chama de cousin. Será que ele é realmente primo? Eu achei que você ia falar seu pai. Seu pai, ele é o Darth Vader, né? Não, porque, assim, apesar dele ter chamado você de cousin, não quer dizer necessariamente que ele seja o seu primo de sangue, né? Às vezes ele pode ser ele tá te chamando, que nem, tipo, a galera te chama de irmão. Às vezes você tipo, pode ser adotado. Bro. Você pode ser irmão, você pode ser, tipo... Você pode ser adotado, sim. Você pode ser, na verdade, tipo, não necessariamente um primo exato, tá ligado? Mas vai saber, né? Vai saber, né? Interessante que o professor, assim, não é confirmado, né, que o Kukui é o professor, mas ele não usa camiseta por baixo, meio estranho. Uh-huh. Pode crer, ele é saradão, né? E é interessante que, assim, ao que parece que no início do jogo ele já entra em contato com você por uma videoconferência, né? É, isso aparece chama... no outro vídeo, né? Isso. No outro vídeo aparece isso. Eu acho da hora essa parte, porque, assim, a gente já tá pulando pro outro vídeo, mas foda-se, né? A gente vai misturar os dois. É porque, assim, nessa parte do vídeo dá muita impressão que é literalmente o começo do jogo. Porque é quando o menininho lá do vídeo ele tá começando o jogo. Então é como se fosse, sabe, em Omega Ruby Alpha Sapphire, que é o Bert fala com você através da Dex Nave, só que é do jogo, né? O Bert do GBA. Sim. É mais ou menos como se fosse isso, tá ligado? Ele tá numa teleconferência com você e você tá explicando quem que você é, tá ligado? Sim. Então, muito provavelmente, ele é o professor mesmo. Oh, God. Oh, man, assim. E nessa parte do começo também mostra as tonalidades de pele, né? Dos personagens. E o fundo do cabelo também. É. Tem mais... Tem do olho também? Não, né? Muda, mas assim, um pouquinho, mas muda. É, se não me engano, o mais loiro tem olho azul ou verde, e o mais moreno tem olho preto, castanho. É. E acho que, se eu não me engano, tem uma tonalidade a mais pra cada garoto ou garota. Eu acho que em X-Y tinha três só, né? Isso mesmo. Dessa vez tem 4. Tem uma cena que aparece o Kukui, um senhor gordinho, né? Aquele velho que joga as pokebolas, ele lembra muito o Gym Leader de Hoenn. Pra mim ele parece o professor Rowan da quarta geração. Parece, mas também parece o Team Leader lá de Trovão, o... Sim. Esqueci o nome dele. Nossa, eu vou lembrar o nome o dele. O de Malville lá. Watson, desculpa. Watson, isso. Caralho. Foi foda, essa foi foda. É a idade chegando, né? Mas, exato, era o Watson. É verdade, ele parece um pouquinho o Watson. Mas eu achei ele mais parecido com o Rowan. Tipo, o professor Rowan negão, tá ligado? Tipo, tomou muito sol, tá ligado? Ele tomou muito sol. É engraçado que, tipo, é ele que mostra os starters, né? E não o Kukui, que aparentemente é o professor, né? Sim. Ele parece, sim, tipo... Ele seja um assistente. É, não sei. Ele parece... Ele tem mais cara de, sabe, tipo... Não é cacique, tá ligado? Porque não é uma tribo. É como se fosse um ancião, tá ligado? Do vilarejo, tá ligado? Manja. Deve ter umas pegadas assim, né? Porque, tipo, visivelmente, estamos falando do Havaí, né? Então, talvez tenha alguma pegada assim. Engraçado que também, ao mesmo tempo, eu confesso, na minha primeira visualização do vídeo, eu achei que ele fosse professor e o Kukui fosse, por exemplo, realmente um primo, como se fosse fazer o papel da mãe no jogo, né? É. Mas eu agora me convenci que o Kukui é o professor e ele é só um assistente. É, ou então pode ser que o Kukui realmente seja o assistente. Ele pode ser só o seu contato lá dentro, né? Às vezes ele aparecer e te apresentar pras paradas, pode, não quer dizer que ele seja realmente professor. Até porque, ó, vamos usar argumentos válidos. Na segunda geração, segunda e quarta geração, em Heart Gold Soul Silver e Gold Silver Crystal, quem que fala com você no começo? É o professor Carvalho, mas ele não é o professor da região. Sim, ele, verdade. Ele não, você não tem um contato lá com o professor da região logo de começo. Mas, enfim, não sabemos, né? Só mais pra frente vamos descobrir mesmo. Enfim, o velho vai lá e joga a porra das pokebolas e aparecem as três beldades, né? Isso! As celebridades. Celebridades. As três celebridades, exatamente. Rowlet, Litten e Popplio. Eu, pelo menos, entendi que é assim que se fala. Não li ninguém falando ainda. Dentro de e-mails oficiais. O que vocês isso acharam mesmo dos starters? Já adianto que o meu preferido é o Rowlet. Desculpa. Ah! Bom, cara, eu sou sempre Rowlet do é da hora, só que o Lilith, ele é o cara que vai ficar fodão no final. É, ele tem cara, o Litten, ele tem cara de ficar realmente fodão no final. É verdade, se bem que eu tenho um pouco de medo de ser uma Delphox, sabe? É, a quarta geração, a sexta ela deu uma... Que o Fennequin também tinha um jeito, sabe, de virar um negócio Graxen, bem legal. O Graxen ficou pá, né, o Graxen ficou legal, eu achei da hora, pelo menos. É. E aí o Delphox foi meio... Ah, mas pode ser... Eu particularmente, eu gostei dos três, eu sou sempre do contra, eu vi que o pessoal não gostou muito do Popplio, e eu gostei. Embora eu tenha um pouco de medo dele se tornar um Samurott de novo. É, mas eu gosto do Samurott, vai. Mas eu tenho esperança que o Popplio vai ficar da hora no final, sei lá, porque sim. eu acho que ele vai ficar legal, porque assim, ó, a gente teve a definição deles, né, revelada, porque o Rowlet é uma, obviamente, uma coruja, o Litten é um gatinho, e o Popplio, ele é um leão marinho, ele não é uma foca, ele é incrivelmente um leão marinho, embora não pareça, né? É verdade. Ele parece mais uma foca mesmo, mas o outro leão marinho que a gente tem é o Warren, né? É o Warren. Warren é legal, eu gosto do Warren. É, o Warren daria um inicial legal, né? Ele daria, o Sphiel, né? Sphiel... Qual que é o nome? Sileu. Uma coisa interessante a se pensar é que o Popplio, pra mim pelo menos, ele tem cara de que ele vai evoluir pra um Fairy, tá ligado? Water Fairy. Ele tem uma pegada meio palhacinho, tá ligado? Isso, eu também acho. Ou um Water Fairy ou um Psyche, sabe? É verdade, pode ser Psyche. Também me lembrou também um pouquinho o Mr. Mime. É verdade, pode ser Psyche também, cara. Eu acharia da hora, mano. Eu também acharia legal. É, tem... Recentemente tem saiu aquela foto fake, né? É, tem uns fakes de evolução que tava ridículo. Tava triste. É, nossa, saiu um fake dele que tá... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. É triste. Era ele de fé de capa. Ah, mas uma coisa que eu achei legal, eu não lembro se eles fizeram isso nas outras gerações, mas eles definiram bem legal, assim, os starters, deram só uma imagem, eles colocaram imagem do Pokémon em movimento, né? É verdade, eles colocaram concept arts, né, tipo, em várias posições dos Pokémon, né, muito louco isso. Porra, e criou uma historinha, né, não sei se essa historinha vai ser já do Pokédex, mas eles escreveram umas curiosidades sobre o Pokémon, que deu pra gente ter uma empatia por cada inicial. Sim, é legal. É da hora também ver, porque, por exemplo, o Digrama, ele já é confirmado que ele tem um Signature Move. E os outros dois ainda não. O Rowlet, ele tem um golpe. Eu não lembro agora o nome do golpe, mas é um signature move. E no, na arte lá, mostra ele soltando umas peninhas lá. Que é interessante ver como é que funciona as asas dele. O Lee Tin, ele tem o... Sabe quando o gato fica arredio e espeta o pelo, tá ligado? Ele tem isso também. E aí, quando ele espeta o pelo, ele fica... Levanta uns pelinhos vermelhos, tá ligado? É, e o legal também que ele, eles colocaram que quando ele lambe, né, a pata, alguma coisa assim, ele solta umas bolas de fogo, que é a bola de pelo. É, umas bolas assim. De pelo de fogo, não, muito da hora, cara. E o Poblio, ele é um palhacinho, né, que a gente viu lá, é tipo um leão marinho de circo, né, que ele faz os bagulhinhos lá, acrobacia, puta que pariu, mó da hora. Eu vejo esse puto aprendendo acrobatics no level 12. Eu acho que tem novos movimentos dos pokémons, porque, tipo... Que nem vocês falaram, ah, tem características deles que... Por exemplo, o Litten, é Litten? Litten, é. Ele cospe bola de fogo, sendo que são os pelos dele. Sim, não pode ter um ataque assim, tipo, é possível, né? É que assim, eles só liberaram até agora um Signature Move, mas não quer dizer que nenhum deles bater. É, não também quer dizer que seja um Signature Move, né? É um golpe que ele tem e aparentemente é um golpe novo, né? É que nem o na quinta geração eles tiveram também Signature Moves, né? Isso. Que outros pokémons também eventualmente aprendem, mas... Eles tiveram uns movezinhos lá iniciais. Mas não faria sentido, por exemplo, um Meowth aprender essa move, sabe? Não, porque é de fogo, ele né? Taca... Mas um Entei poderia, aprender. Não, sacanagem. Um Entei aprenderia numa boa. Aprenderia numa boa. Uma outra coisa legal, que na verdade é uma especulação, é, eu achei que o Poplio, um Pokémon super indicado pra Contest, sabe? É verdade. Eu não sei se isso vai voltar, mas ele tem muita cara de um Pokémon da Mei ou da Dawn, sabe? Sim, ele tem cara de quem funcionaria em Contest, realmente. É que a gente ainda não sabe, né, se vai voltar Contest, se vai voltar os teatrinhos lá da puta que pariu. Sabe, sabe uma coisa que é engraçada também? Quando eu apresento a eles, cada um faz o seu cry, né? Cada um dá o seu gritinho. E aí quando o Poplio grita, né, ele faz o cry dele... Escrito aparece Quark, tá ligado? Tipo, como se fosse um latido. Então, eu não sei se ele vai virar um cachorro, tá ligado? Ou se vai virar um leão marinho, ou uma mistura dos dois mais pra frente. Mas é estranho, tá ligado? É bem estranho. É estranho, mas é engraçado. É interessante imaginar que vai virar. Eu queria fazer um parênteses sobre esse balão de texto, porque ele tem uma textura atrás meio tribal. Eu não sei se vocês chegaram a perceber isso. Putz, eu não cheguei. Nossa, não, sério? É sério, cara. Ele tem uma textura meio... Tem uns triângulos desenhados, um bagulho meio... Pentágono tipo, ali. Uns pentágonos de ponta cabeça, né? Tipo, o Exu, assim, não, sacanagem. Ele tem uma textura meio... Combina, tá ligado? Com esse clima todo havaiano. Eu achei muito louco, mano. Não, esse jogo tá sendo bem caprichado, né, com relação a isso. E uma outra, o Rowlet eu gostei bastante porque ele vira a cabeça, mano. Eu achei isso do caralho, mano. Tipo uma coruja, tá ligado? Que não vira. Cara, ele é um olho. Coruja. Ele não vira o olho, tá ligado? Ele é, sei lá. Ele vira a cabeça inteira de 180 graus, tá ligado? Muito e ele não, tem uma muito... gravata borboleta, mano, de folhas. Eu achei isso também sensacional. Ele é bem bonitinho, né? Depois dos starters, eles passam, tipo, no vídeo, né? Eles apresentam os starters e tal. E eles dão uma geral zona, assim, no mapa, né? A primeira vista que a gente tem do mapa de Alola, né? Ah, sim, a grande Alola. A gente vê uma ilha pequena, né? Mas eu já vi um monte de gente também especulando isso na internet, mas a gente já tinha pensado isso também, assim que a gente viu o trailer. Que apesar de ali parecer pequeno, muito provavelmente ele é conjunto de um arquipélago, né? Porque o Havaí é um arquipélago, né? Ele tem 8 ilhas principais. Ah, então, sim. Ele deve ser uma das grandes ilhas da região. Mas ele tem um vulcão ali, né? Que aparentemente tá ativo, né? Ainda. Na minha opinião ali, toda aquela costa é a primeira cidade, tá ligado? Porque você vê ali a casa, tem o lá em cima o lugar onde você pega os starters, tem uma casinha na lateral, tem uma casinha embaixo, e aí logo do lado já parece que vai pra outra, não dá pra entender direito o que é, né? Sim, parece que tem uma rodovia, um caminho, né, que leva pra uma cidade um pouquinho maior, que tem já um pouco mais urbanizada, né? Sim. Lado esquerdo. Aí parece que tem um porto que pode te levar pra uma outra ilha, de repente. Provavelmente. Eu imagino que nas primeiras cidades, nas primeiras ilhas, né? Deve acontecer que nem para Red Leaf Green, né? Que você tem o High Speed Ferry lá, que ele te leva rapidão. Ah, é verdade. Ou você pode ter um Latios, tô brincando. Pode ter um Latios também. Seria errado se for pra pensar, né? Ou em uma região tropical, talvez, acho. Seria da hora. Isso seria da hora, porque eu vi um monte de gente especulando que poderia voltar pra Kalos. Não acho que vai voltar pra Kalos nesse jogo. Mas seria legal se desse pra passar em Hoenn, em algum lugar de Hoenn, tá ligado? Sim. Mesmo se fosse só um evento, tá ligado? É, só um evento, é. Sim. Seria legal. Battle Frontier, tá ligado? Aí, ó. Game Freak. Contrata nós, Game Freak. Seria ótimo. Volta pra quem for Battle Frontier, é nóis, Game Freak. Uma coisa que eu achei legal na geração, na sexta geração, é que eles equilibraram bem as regiões, né? Que Kalos era uma região mais terrestre, tinha as montanhas, tinha o frio. Em compensação, teve o remake de Omega Ruby e Alpha Safira, que era uma região tropical e tinha mais água. Muita água. E agora começa de novo com a região cheia de água e tropical. É, pode ser que lancem um remake de Sinnoh, que é uma região mais terrestre e fria, pra equilibrar também as regiões numa geração. Isso aí pode ser um indício. Pode ser um indício. Indício de remake de Sinnoh. De Sinnoh. Que é pra balancear o Quinter. Mas depois que ele mostra o mapa e tal, ele mostra um close assim da cidade, né? E pra mim mostra a coisa que eu achei mais incrível desse jogo. Porque até agora, sim, os starters, beleza, a gente. É uma coisa que a gente já tava esperando, né? Sim. Os starters aparecerem e tal, muito legal. Três starters, água, fogo e planta, beleza. Até aí nenhuma novidade. Mas o estilo gráfico desse jogo, ele tá em proporção real, tá ligado? Tipo, ele não é que nem... Não é um SD que nem XY foi, tá ligado? Não é que nem os outros jogos. É que nem se fosse, por exemplo, em algumas cutscenes de XY, aparece o personagem em tamanho real. Esse jogo inteiro é assim, tá ligado? Sim. Ele não é SD, né? Ele não é SD, não é chibi, né? É, eu achei isso do caralho, mano. Eu tô pensando nisso e, mano, que foda, velho. Muito. Não, além deles melhorarem assim, eu achei que relativamente eles melhoraram os gráficos com relação a Omega Ruby e a Safira. Eu senti que nos trailers o jogo já tá muito mais movimentado, né? E realmente, essa coisa de estar em tamanho, proporção real, meu, matou, vou chorar. Matou a pau ali, mano. Nossa, muito foda. E é grande, tá ligado? Porque você vê ali aquele espacinho ali, que seria no jogo, sei lá, meia dúzia de passos. Então, inclusive, eu acho que isso vai ajudar nas batalhas, né? Eu não sei se eu vou te adiantar essa informação, mas... Agora, nos trailers, mostraram que os jogadores, né, tanto o principal quanto o oponente, os sprites deles aparecem durante o jogo, a batalha toda. É, o personagemzinho tá aparecendo atrás, né? Nossa, isso também é muito da hora. Fica, mano, muito louco. Eu só quero ver como é que isso vai acontecer em Earthquake, tá ligado? Nossa! O que o trainer vai fazer ali no Earthquake, tá ligado? Vai vir tremendo. Ele vai ficar... Nossa, vai ser muito louco. Se eles estiverem nesse nível de imersão, pra assim dizer, vai ser incrível. É tudo da hora. Nossa, e assim, vai ficar muito mais fácil de colocar os NPCs, né? Sim. Em 3D, porque uma coisa que eu achei meio ruizinha na sexta geração, eles colocaram imagens, sprites ainda nos NPCs. Então, aparecia só um designzinho lá, um desenho, e começava a batalha. Sim, se sim, colocar sim. Animação nos NPCs, meu, vai ficar show de bola. É, pode crer. Eu também, quando saiu o XY, eu também achei meio esse lance do... Na hora da batalha aparecer só o desenho, né? Não que sim. O desenho não tenha ficado legal, nem nada do tipo, mas eu esperava, pelo menos, dos líderes de ginásio, tá ligado? Os líderes de ginásio foi uma frustração, não tem modelo 3D. Eu só tenho um medo com relação a esse lance do 3D nas cidades. Que é, tipo, por exemplo... Isso o aconteceu... além disso. Porque, assim... Não deu pra perceber ainda se a gente tem controle, livre controle da câmera ou não. E eu tenho medo que, por exemplo, se eles liberarem isso, seja só pra aquele New 3DS, tá ligado? Que tem o controlezinho da câmera lá, o C-Stick. Porque eles fizeram isso com o Zelda, o Majora's Mask. Ah, é verdade. Então, no DS normal você não tem o controle da câmera. No jogo com o C-Stick você tem. Só que Pokémon não tem o uso do RL, tá ligado? Nunca usou essa bosta, não serve para Red Leaf Green. É, não serve pra nada. Não serve pra nada, então poderia ter, tá ligado? O controle de câmera, seria da hora, mano. E seria muito legal também se desse pra... Que nem, por exemplo, o Junichi Masuda há um tempo atrás, ele deu uma entrevista falando que eles fazem muitos testes de coisas novas, de features novas dentro dos jogos, e aí dependendo da recepção do público, eles mantêm ou retiram. E o Soar foi uma das melhores coisas que o Omega Ruby Alpha Sapphire introduziu. Nossa, com certeza. Tirando um detalhe, um pequeno detalhe que o Soar tem, e que foi por causa disso, e que me desagradou um pouco o Omega Ruby Alpha Sapphire, foi o lance de que você tinha que segmentar demais as rotas, os pedaços das rotas. Então, por exemplo, em rotas que no jogo original você passava de uma cidade para rota sem uma quebra de câmera, tá ligado? Você dá black screen e aí você muda o mapa lá e aí ele aparece do outro lado. Isso acontece constantemente em Omega Ruby Alpha Sapphire. E isso é pra poder dar a quebra pra você poder voar pros lugares certos. É, isso é verdade. E também porque o mapa de Hoenn também ele é um pouco extenso, né? Ele é um pouco sim, extenso. Mas, por é exemplo, um pouco difícil. Mas isso se resolveria se, por exemplo, se o mapa realmente for todo modelado em 3D e você estiver lá dentro em tamanho real, você não precisa ir para uma maquete, entendeu? Você consegue dar um zoom out. Nossa, isso seria... E você consegue dar um soar, tá ligado? Que você pôs em qualquer lugar, cara. Isso seria muito da hora. Seria muito. Eu creio que assim, ainda pra essa geração, talvez não, porque eu acho que o hardware do 3DS não seja tão potente, né? Eu acho, mas seria potente, muito eu bom. Acho que é potente bastante pra isso, cara. Pra um mapa de Pokémon, tá ligado? Você acha? Então se você acha, mano, tá certo. Então vai ter isso, caralho. E acabou. Pokémon talvez, professor aí. É, talvez não pra todos os lugares, tá ligado? Mas você demarca assim, ah, nessa rota aqui ele só pode pousar aqui, tá ligado? Aí ele vai lá e voa pra lá. Eu acho que é possível sim, cara. Mas teria os controles, você iria até o local ou seria só uma cutscene? Aí eu não sei. Aí você me pegou. Aí você me pegou, aí eu não sei. Mas eu acho que teria como, de algum jeito daria. Mas beleza. Além dos pokémons, né, tem que ter os trainers. E até então, o pessoal tá especulando que um personagem que apareceu no trailer de introdução do jogo seja o possível rival, né, do protagonista, ou da protagonista. É verdade. Que é o garoto que de cabelo verde. É, um cabelo meio esverdeado, né. Ele usa preto, né? Tipo, ele tem uma... Ele parece ser um personagem carismático, tá ligado? Sim. Ele parece ser muito legal. Ele parece ser um personagem que é descontraído. É, tipo, ele é muito rato na matata, tá ligado? Isso. Ele parece ser um cara bem maneiro. Mas assim, eu tenho com as minhas dúvidas que ele seja o rival, tá ligado? Sim. Porque assim, nesse trailer que ele aparece pegando Pokémon com você. Beleza. Mas no outro trailer, no japonês lá, né? Tem duas coisas que me fazem acreditar que ele não seja o seu rival, mas ele seja um amiguinho. Tipo o Lucas e a Dawn no Diamond Pearl. Porque ele pega o starter, que é, aparentemente, que leva desvantagem no seu starter, né? Sim. Então, talvez ele não seja o seu rival, né? Porque o rival tem a tradição de pegar o, né? O que toma vantagem, né? No seu Pokémon. Tem que ter o desafio. Tem que ter o desafio. E outra coisa também que pode ser um indício ou não de que ele não seja um rival, é porque naquele trailer japonês, o menininho se muda lá pro Havaí, ele conhece um amigo, né, ele faz uma... A única amizade que ele faz lá é o rapazinho que pega o starter que leva desvantagem no garotinho japonês, entendeu? E é óbvio, uma clara alusão ali aos dois, tá ligado? O personagem principal é branco e o rapaz nativo ali da região. Não só por essa situação, mas também pelo fato dele estar usando as roupas do personagem, né? O japonesinho, ele usa roupa listrada. Sim. Ele usa uma roupa listrada. O amigo dele não, o amigo dele tá de outra cor. Mas o menininho usa uma roupa listrada, realmente. Você viu a animação do personagem no trailer, né? Do suposto, entre aspas, rival. Mas muitas aspas, né? O rival toma desvantagem contra você. É, vamos tratar ele como rival aqui, só pra ficar mais fácil de explicar o vídeo. Mas a gente sabe que pode ser, mas pode não ser também. Sim. A forma que ele foi animado, tipo, as ações dele, a gesticulação, mostra que ele é um pouco animado, né? Tipo, um pouco nas aspas, porque é muito... É, eu só espero que ele não seja tipo o Barry, né? É, chato, né? Maluco, o Barry é bem chato. Só que eu acho legal o Barry. Eu ainda acho que ele é legal. Não, ele é legal, mas ele é chato, né? Ele é inconveniente, tá ligado? Ele só não é pior que o pai dele. É verdade. É verdade. É, então, mas uma coisa que me faz crer que ele pode ser também um rival é uma coisa que o Masuda até falou, que hoje eles estão tentando fazer um jogo mais relacionado para as crianças do dia de hoje. E relativamente um pouco mais fácil, porque as crianças não têm tanta paciência de zerar um jogo como antigamente. E eles têm infantilizado também um pouco mais o jogo. Se você for ver os rivais da primeira e da segunda geração, que são Green e Silver, eles eram um pouco mais maduros. Aí começou a vir na terceira geração, que veio a May e o Braden, né? E o próprio Ollie também, né? E o Ollie, que foi um pouquinho mais infantil. Depois veio o Barry. E aí eu acho que tá ficando mais infantil. Então ainda é possível que esse cara meio brincalhão seja querendo rival. Ou não, querendo ou não, no, na quinta geração a gente teve o... Dois amigos de infância, não eram bem rivais, entre aspas, eram rivais, mas não eram rivais. E na sexta geração a gente teve uma galera. Foi galera uma da galera, pesada. A galera da pesada. Que também não é amigo, não é rival, não é meio que porra nenhuma. É todo mundo meio que amigo ali, né? Isso. Então pode ser realmente que esse cara seja, tipo, pode ser que o rival de hoje não seja o mesmo rival de 20 anos atrás, né? Tipo, a probabilidade de a gente ter um novo Green, cuzão, é tipo zero. Ou novo Silver. Ou novo Silver é zero. Infelizmente essa é a realidade. Mas É, mas, enfim. Mas o... E se tivesse, o... eles não iriam superar, né? É, não, provavelmente não. Mas, ainda assim, provavelmente o lance do, do desafio, do, da, da imagem a ser desafiada, a ser superada, vai ficar pro Champion, tá ligado? Que é um, deve ser um cara mais pá, um cara mais... Ou uma mina, né? Foram várias minas, né? Ao decorrer das gerações. Então, vamos ver, né? É... Mas nada a declarar sobre aquela Diantha lá que eu não gostei, mas... Continuando. Eu sou muito mais a Cynthia. Eu também sou muito mais a Cynthia. A Cynthia é muito mais da hora. Não só a Cynthia, como os pokémons dela e o Nossa. Tema dela. É, e não só porque, apesar... a Cynthia é legal, mas porque a Iris também é muito legal. Eu gosto muito da Iris também como champion. Mas também porque a Cynthia é verdade. Foda. E a Iris, ela é mais... Ela tá representando ali a galera da negritude, tá ligado? Ela seria interessante ver um homem negro no, como champion nessa geração. Seria da hora ver. Isso não tinha o Alder no Black White? O Alder é branco, né, cara? Ele é índio. Ele é branco, cara. Ele não é tão branco. Ele é branco, índio. Cara. Eu não sei. Ele não tá na classe morena nem na classe branca, né? Ele é branco, cara. O carinha lá, o suposto rival, ele... Parece ter algum tipo de relação com o cara que tá com as pokebolas. É, por causa do cabelo, né? O cabelo deles parece muito, cara. Sim. Sim. E no mundo Pokémon, seu cabelo parece... Você tem algum parentesco com esse cara, exatamente. É bem isso. É o óbvio, né? É o óbvio. Tem algumas coisas que tem que ser muito óbvias visualmente. Que vai... É isso. E que tal, já que a gente tá falando de desafios, rivais, batalhas, vamos falar sobre os grandes desafios desse jogo, que são os pokémons lendários. É verdade. Apesar deles não terem confirmado ainda o nome dos lendários, a probabilidade, né, que seja realmente Solgaleo e Lunala é muito alta, né? Porque até agora não teve nenhum pokémon do japonês pro inglês que mudou de nome, né? Lendário, né, no caso. Sim, e além disso, os nomes apareceram, que foram registrados... pouco antes do novo trailer sair, e tem realmente relação, né? Solgaleo é um leão. Um leão com um sol na cara, né? Correção, ele é um Entei. Não, ele é um leão, é um Entei não. Desevoluído. É um Entei. É um Entei Shine, né? Ele é branco, né? Tá tudo bem agora. Tá tudo bem agora. Enfim. E a Lunala. White Tei, pode criar um White Tei, mano. E a Lunala, ela parece um morcegão, né? Com uma cabeça meio forma de Zubat. E tal. É a mega forma do Zubat. É o mega acrobático. Mega acroba. Engraçado que parece um capacete, né? De astronauta também, a cabeça dela. Dele. Na hora que os dois, a cabeça dos dois, tem um. Tipo, uma parte assim, azulada, né? Que mostra. Parece um espaço, tá ligado? Muito louco. Muito louco, nossa. Muito louco. Parece que os dois têm a ver também com a mitologia, né? A Lula. Eu não sei se eles vão ter realmente relação com a mitologia do Havaí, porque eu pesquisei, mas eu não achei nada de leão na mitologia do Havaí. Mas eu achei umas coisas que. Depois a gente comenta, mas eu achei também umas coisas com relação à mitologia grega, tá ligado? Mitologia grega e romana. Pode ser que eles usem, mas vamos ver, né? Ah, é. Não, tem milhares de coisas, né, que envolvem o Sol e a Lua como opostos que podem se ligar, né? E eles podem aproveitar disso pra fazer uma história no jogo, né? Sim. Até porque todos os jogos eles têm alguma coisa relacionada a contraste, né? São dois temas contrastantes, assim. Eu acho bem legal. Eu acho que vai ser da hora isso, cara. Os dois lendários, eles aparecem meio que num santuário, assim, né? Me lembrou um pouco... Sim. Me lembrou um pouco aquele... O Spear Pillar, tá ligado? Nossa, é verdade. Lembrou um pouquinho. Só que ele... Só que versão Havaí. Tá ligado? É, versão Havaí. Eu achei bem louco. Versão Totens. Eu gostei bastante do design dos dois lendários. Eu acho que, assim, pra mim... A quarta e a quinta geração, eles meio que cagaram um pouquinho no design dos lendários. Na sexta, deu uma melhorada, que eu gostei pra caramba do design do Ivelta e do X-Geniors. E o Zygarde também, né? Apesar dele não ter sido muito aproveitado, né? Ah, pobre Zygarde. O Geleca, né? O Geleca. Pobre Geleca. Eu acho que teria sido... Só um parênteses. Eu acho que teria sido muito mais legal se eles tivessem usado a Moeba no lugar de Geleca. Nossa, com certeza. Seria muito mais brasileiro isso. Mas voltando ao assunto... O design do leão e do negócio voador que parece um morcego, meu, ficou muito legal. Eu achei muito louco, cara. É porque é estranho, porque como a gente não tem nenhuma noção de onde eles vão ir com esses dois lendários, é difícil especular. mas eu tenho a impressão que eles vão, tipo, relacionar eles a alguma coisa de espaço, tá ligado? Porque Sol, Lua, né? Eles têm esses bagulho de espaço na cabeça. Quais vocês acham que vão ser os tipos deles? Porque eu acho muito... Eu acho que seria uma cagada muito grande se eles colocassem o Leão de Fogo, tá ligado? Eu também acho. Provavelmente eles vão, mas eu não sei, cara. Ele não tem cara de ser um Pokémon de fogo, tá ligado? Parece, é, mas não parece, tá ligado? É que tem vulcão lá também. Tem vulcão. É bem tentador colocar fogo, mas... Sol, né? Sol tem uma pegada sol. Muito quente, né? Tem fogo, acho que tem sol, fogo, né? Tem fogo. Um ih, caramba. Né? Caralho, né? Fudeu, né? Não vai ter jeito. Cara, eu não apostaria em colocar Fairy, nenhum dos dois, porque... É, Fairy... Não sei, cara. Não sei. Deixa eu falar que eu não sei, hein? Eu colocaria Dark no Lunala e eu não sei o segundo tipo. Dark psíquico, seria meio estranho, mas sei lá. E sei lá, no Leão psíquico também e fogo, infelizmente. É, eu acho que seria psíquico e fogo também. Ou então seria fogo fairy, tá ligado? Mas eu acho que não faz muito sentido realmente ele ser fairy. Uma coisa muito importante, a data de lançamento, cara. 18 de novembro. Tá aí já. 6 meses praticamente. Já. Legal que assim, no início, quando eles mostraram pela primeira vez, anunciaram o jogo, eles falaram que ia ser no final do ano, perto do Natal. A gente já tava especulando que seria pra dezembro, né? Pra dezembro. Porque era holidays, né? São era holidays. Feriado de fim de ano, né? E terem colocado pro dia 18, meu. Nossa, a melhor notícia possível. Muito bom, cara. Ah, teve uma galera especulando também umas coisas meio nada a ver, porque falaram do... se o protagonista não ia ter mãe, porque a mãe dele aparentemente não aparece, ou se aparece, tipo... Porque aparece uma moça que ela tem um tom de pele mais moreno de sol também, né? Sim. Mas não dá pra saber se é mãe dele ou não, porque quem aparece com ele em casa, né, com a mudança e tal, é o Kukui. Então será que ele realmente tem uma família lá? Será que ele tá, tipo, morando de favor na casa de alguém? Não é? E assim, eu acho que seria legal não ter uma mãe. Nossa, seria que legal que até, seria legal. Que forte. Mas, assim, no jogo. O indício seria que talvez ele tivesse vindo de outra região. De outra região. Só que, será que ele tá realmente vindo sozinho de uma outra região? Isso seria interessante até. Eu vi até gente especulando que aquela moça que tava com... Tem um dos vídeos que aparece um miau atrás de uma moça. Uhum. É a mãe que eles estão voltando de canto pra Lula. Uhum. E estão especulando essas coisas. Eu achei meio... Não acho que é possível, não sei. Se bem que é possível, se... não é possível, é possível, sim. É possível, é. Eu acho que teria mais chance deles estarem vindo de Kalos, se realmente tiver vindo de algum lugar, tá ligado? Sim. Mas... Ao mesmo tempo, por causa dos jogos Red, Green e Yellow, verdade, enfim, verdade. Que tem agora pro Virtual Console, seria bem legal importarem de canto da primeira geração pra sétima geração de Alola, né? E dá, né? Vai dar pra trazer os Pokémon de lá, né? Através sim. Do Pokébank, já foi confirmado que dá pra trazer as coisas de lá. E se você for relacionar... É verdade. Não, e se você for relacionar, realmente, os últimos jogos lançados pra 3DS... De Pokémon de RPG original foram esses jogos da primeira geração. É verdade, é verdade. Tecnicamente falando, sim, vai. Sim. Será que teria uma nova Eevee evolução? Nossa, é verdade. Deixa isso pro próximo bloco, porque eu acho que não vai ter. Mas já adianta que não vai caraca, ter. Caraca, já. ainda é o geralmente é a geração par, né, que tem Eevee evolução. É. Tem uma coisa que me chamou a atenção sobre esse vídeo japonês. Eu tava prestando atenção agora, pra falar a verdade. Porque assim, eu já tinha percebido isso, mas eu não tinha relacionado até então. Naquela hora que o Kukui, ele tá falando com você no videozinho lá, dentro do 3DS, que parece, aliás, é interessante também ver que tem aplicativos, tá ligado? Parece ser tipo um smartphone ou sei lá, não dá pra saber o que é, né? Mas é alguma coisa tecnológica, né? Tipo, pra substituir o... O Holocaster. Ah, eu ia falar do o Holocaster lá também, mas não é. É, o Holocaster também, né? Esses bagulhinhos assim, o Pocket, essas coisas que sempre tem, né? Sim. Tem vídeo, tem bagulho de foto, opções. Ali talvez seja até o próprio menu de pause, tá ligado? Mas enfim, tem uma hora que o Kukui ele dá tchau pra você e aparece uma aliança no dedo dele. Já imaginou se ele, tipo, é seu padrasto, tá ligado? Você tá se mudando pra lá porque a sua mãe. Nossa, será? Porque ele te chama de cousin, tá ligado? Talvez seja uma maneira carinhosa de te chamar de parente sem você ser filho dele, porque ele não te conhece muito bem ainda e tal. E aí vocês estão de mudança, tá ligado? Pra essa região. Você e a sua mãe lá, que é... É, pode ser possível. Cara, já imaginou que da hora ia ser isso, mano? Se você for ver, eu acho que pode ter sim, pode ser mãe, porque assim, se realmente o trailer japonês é bem fiel do que vai acontecer na história, ele tem uma mãe. Ele tem uma mãe, exatamente. O professor que tá comendo a sua mãe. Mano, é o professor Carvalho, mano. É a mãe do Ash ali, mano. Pode crer aí, ó. Tá tudo relacionado, cara. Ele só não o professor que come a mãe do outro. Aí é foda, cara. Aê. Faz sentido, cara. Faz sentido total agora. Então pode ser que a mãe esteja casando com esse cara aí, que é o padrasto, né? Digamos assim. Sim, é, tipo, seria um padrasto. Seria interessante, cara. E aí, tipo, ele já mora lá, tá ligado? E eles se mudam pra lá. Isso ia ser da hora. Sim, seria bem legal, meu. Ou ele poderia ser só seu primo também, porque a... ser seu primo também, exatamente. Não, eu acho que é bem possível, sim, acontecer alguma coisa assim. Eu acho que eles vão mudar um pouco dessa forma de ver a família do protagonista, que nem fizeram com o Roy, mas... Seria da hora. Então, amigos, vamos falar um pouquinho mais também sobre o segundo trailer, né? Que é o trailer oficial lançado no Japão. Aí eu vou explicar mais ou menos o que, que rola lá, né, no trailer. Depois a gente vai dando uma salpicada em algumas partes. Salpicada, é, isso aí. Então, basicamente, o trailer começa com um garotinho, né? Japonês, que tá viajando, tá partindo do seu país. Ele começa jogando Pokémon Red e Blue, assim, a primeira geração. E ele tem que viajar do seu país original, onde ele foi criado, para uma outra região, que é o Havaí. Ele chega lá com a sua mãe, né? Tá em mudança, tem várias caixas, tudo. E ele é ligeiramente tímido, não conhece nada. Não fala língua. Ele não sabe falar a língua, né? Do não sabe. Local, ele fica meio... É, não sabe falar a língua. Tá aprendendo, e aí, né? Tá aprendendo. Ele é japonês, asiático, enfim. E os outros, eles são mais... Não tem cara de ser oriental, né? Sim. Aí ele começa numa escola nova, conhece pessoas novas. Na verdade, ele não conhece. Ele fica com medo de ver essas novas crianças. E ele não sabe como interagir com esse pessoal novo, né? É tudo novo pra ele, ele não sabe o que fazer. Aí, um belo dia, ele está andando com a sua mãe numa rua e vê que lançou... dois jogos, Pokémon Sun e Pokémon Moon. Ó, que estranho. E aí ele entra lá na loja, compra o jogo, né? E sai todo feliz. E aí tem uma cena muito legal, que ele tá dentro de um carro e vê uma galerinha, que é a galera da escola dele, jogando. E estão jogando Pokémon Sun e Moon. Aí ele chega lá no amiguinho, fala Pokémon, ele, Pokémon. E os dois começam a jogar. É o poder da amizade, é o poder da amizade. Nossa, cara, que lindo. Eles não sabem nem o que um tá falando, mas os dois gostam de Pokémon e aí se tornam amigos. Isso conecta. Exatamente, isso conecta os dois pela amizade, entendeu? Tipo, é o Pokémon conectando as pessoas. Olha que bonito. Que muito poético. Lindo. Poético. É o que, aliás, a palavra conexão é o que aparece no outro trailer, né? Que aparece em várias línguas, né? É conectar, conexão e tal, e, tipo, em todas as línguas, assim. Isso é muito louco, é da hora esse vídeo, cara. É bem legal. Eles e tentando, assim... Eles tentando se comunicar, né? Mesmo não sabendo falar a mesma língua, né? Eles vão se comunicando através do gesticulações, tem que vocês falaram, e do próprio jogo, né? Ah, sim. E assim, o legal é que além dessa parte, digamos, teatral, né? Não teatral, mas artística do trailer, mostrando essa parte emocional do jogo, o trailer é recheado de referências, né? E vamos falar um pouquinho sobre essas referências? Então, a primeira referência que eu peguei de cara... tem uma cena que a criança, né, o principal, tá com a sua mãe dentro da casa dele e atrás tem umas caixas. Aí o que que tá escrito dentro da caixa, na caixa, né, de mudança? Não. Machoque. Machoque, tá, é uma caixa de mudanças de... que nem de Hoenn, né, que é aquela galera que se muda lá e tal. Pois é, meu caro, como não lembrar daquela época, a cena que você está se mudando pra Hoenn, tem os Machoque levando suas caixas pra lá e pra cá. Uma outra coisa legal, mas aí já é dentro do próprio jogo, né, que aparece nas cenas, né, dos jogos. Tem uma cena que também tem umas caixas, né, que tem um símbolo, um logo da Pokémon e tal, do Pokébola, que o professor tá falando com você. E lá atrás tem o Wilmer Pale, né, que é aquele regador de Wilmer, que é bem legal. Também é da terceira geração, né, que surgiu na terceira geração. Nossa, Hoenn! Será que ele está vindo de Hoenn? Será que ele está... É, pode ser também, né? Tem a própria camisa listrada, que a gente já tinha falado no outro vídeo, né? Quando a gente estava falando do outro vídeo, tem a camisa listrada do menininho, que também parece com a camisa listrada desse aí, né? Ah, sim, é que os dois são bem parecidos, né? Tem uma coisa, assim, super legal, na verdade é uma especulação, né? Que é sobre os líderes de ginásio. Tem a primeira cena onde ele aparece na sala de aula. Na escola, já. Na escola. E atrás tem oito silhuetas, né? Sim. tem quatro nomes aparecendo. É, dizem as más línguas, ou as boas línguas, que são as silhuetas dos líderes de ginásio. E já tem quatro nomes revelados. Não, que eu não lembro muito bem qual que eram. É, eu mas... não lembro, mas eu também vi essa paradinha e eu achei interessante também. Eu não sei se é, né? Porque, né? Ou, em vista que foram quatro, também pode ser Elite Four, né? Pode ser o líder de ginásio ou pode ser Elite Four também, né? Verdade, pode ser Elite Four. É... Imagina se o. Aquele velho que tá com as quatro bolas é o. É o Champion. Aí fodeu. Seria da hora. Ah, diferente, né? Seria diferente. Acho que nunca teve um champion velho. Seria uma boa. O cara viveu a vida toda como champion, porque não tinha nenhum cara que derrotava ele. É verdade. Ah, e a gente já teve champion branco, moreno, mulher, homem. Falta velho. É verdade, só faltando velho aí. Não. Tá faltando velho. Que a Agatha, ela é velha e aberta também, mas elas não são champion, elas são só Elite Four. Cadê a quarta idade aí? Cadê? A terceira, a quarta idade aí. Uma coisa interessante também, que a gente tinha feito aquela hora no primeiro vídeo, o comparativo do personagem principal desse vídeo, né, que é o menininho de listrado, e o amiguinho que ele acabou de fazer lá no... que também joga Pokémon. Mas que nem você falou, tem uma galera jogando, né? Na verdade, tem outras pessoas. Será que isso é um indício que vamos ter mais amigos também no, nos jogos? Porque tem além desse rapaz, tem mais dois meninos e uma menina jogando. Pode ser que tenha algum sistema de amizade, sabe? Pode ser, tipo, você conhece o NPC e a partir, tipo, conforme você vai jogando, você vai interagindo, ele dá uma quest secundária, coisa assim, que vai aumentando de amizade. Ah, isso seria um sistema foda, porque aí seria, urra. Um RPG não só em game, né, no, na hora sim, de batalha. Sim, sim. É, isso seria da hora. E com seria... Street Pass isso seria fácil também, né? Sim. Verdade. Seria totalmente customizável. Legal essa ideia. Questão vou anotar. Quantidade dessa galerinha aí bate também com aquela galera de XY, né? Que eram quatro amiguinhos, né? Só que no Game caso Freak XY, contrata. É, Game Freak contata nós aí, pelo amor de Deus. É, além de aparece mostrar a loja Moon, né? É, aparece a loja, mas quando eles encontram a loja, tem o lendário do Pokémon Sun dando um golpe, que não aparece no primeiro trailer. Isso! Mas ele só isso também, né? É, nada demais, né? É, uma coisa importante também pra se falar, que parece aquelas estátuas com aquelas cabeças que tem no Havaí. É, pode crer. Essas estátuas eu achei muito legal também, cara. Muito legal. E lembra muito o que aconteceu em Kalos, né? Que tinha aquele item... É, que eu esqueci o nome. O Strange Souvenir. Souvenir, é, pode crer. Que é a mesma cabeça e que já era um indício, né? Que o NPC falava que, ah, eu vim de uma região muito distante, longe, que não é ruim, enfim, blará. E esse item aqui pra você, seu bosta. Ele fala isso. Ele ainda te dá um tapa na sua cara. Mas tem uma coisa legal nisso também, porque, ó, isso a gente vai. Eu quero também. Aprofundar no próximo bloco, que a gente for especular um pouco mais sobre a sétima geração. Mas esse personagem é muito importante pra o que eu quero especular. Esse personagem é importante. Esse personagem é importante pra isso. Mas enfim. Bom, depois desses vídeos a gente ainda teve mais dois que foram lançados depois, né? Um deles foi o vídeo da Korokoro. Que aliás, vale também fazer um parênteses aqui, que a Korokoro, ela tá frustrando bastante a gente, né? Porque não saiu nada nos últimos meses. E esse mês que poderia ter saído pelo menos as artworks, não saiu nada. Mas isso também eu acho que faz sentido, de acordo com algumas coisas que eu imagino. Mas eles não têm mostrado nada realmente. Eles prometeram pro mês que vem, vamos ver se realmente vai sair alguma coisa. Porque eles já estão prometendo uns 3 meses, né? Que vai Nossa, sair coisa no tá. mês que vem. Não tá saindo nada. Mas enfim, mas saiu o vídeo pela Korokoro, né? Saiu lá no canal deles. E apareceu um possível Pokémon misterioso de costas ali, numa cena bem rápida que aparece quando o personagem tá saindo de uma casa. Provavelmente é a sua casa, né? Quando você tá saindo da sua casa lá, pra ir pegar o seu starter. E aparece esse Pokémon que a gente não sabe o que é, né? Se é um cachorrinho. Tem uma galera especulando que pode ser um cervo lá, que o Masuda tava falando. É, teve gente que falou já que até uma pré-evo do Stuntler, Pokémon da segunda geração, que eu acho improvável. Eu acho que é improvável também. Mas eu gostaria que fosse um cachorro. Eu gostaria, já falo. Eu gostaria muito que fosse um cachorrinho. Eu também. Um cachorro ou um coelho. Sabe por que eu acho que é um cachorro? É um coelho, né? Eu acho que não vai ser um coelho, não. Eu acho que vai ser um cachorro porque ele é tipo. Tem um molequinho do lado, tá ligado? Tão numa frente de uma cidade. Ele, tipo, não é um lugar pra você ter um servo, tá ligado? Você não, não tem um servo ali no meio do nada. Mesmo em Unova, que tinha a porra do Derlin, ele não ficava tão perto de cidade assim, ele ficava numa rota lá, louca. E é verdade. Não é tão urbano, não é um Pokémon tão urbano assim, ele é um pouco mais de floresta, né? E aquele Pokémon ali parecia ser bem urbano, né? É muito provável que seja mesmo um cachorro ou sei lá, uma espécie de lobo urbano, é, sei lá. Um lobinho, alguma coisa assim. Tem uma espécie de coleiro e tal. É verdade, e... aquele negócio branco lá, né? Que tem uns desenhos. Parece uma preta. Parece algo tipo uma coleira de ossos. Como se fosse o próprio Cubone. Ele usa os ossos da mãe dele. É verdade, podia ser alguma coisa assim também. Verdade. Seria interessante até. Seria da hora. Ele poderia morrer, não. Não. Mas ele poderia ser, sei lá, ele poderia ser ground, porque o Cubone é ground, né? É verdade, podia ser. Poderia ser ground normal, sei lá, alguma coisa assim. Podia ser da hora. Mas que bom, né? Já mostrou que tem pokémons novos, então... Sim, sim, sim. Não que a gente achava que não ia ter, mas... É, eu, é engraçado que apesar disso, tipo, mostraram os starters, mas não mostraram nem aquele primeiro pokémon passarinho. É. E agora mostraram esse, entre aspas, acidentalmente, né? Nada é acidental nesse mundo. Nada é. Tem a Margiana lá, que tem a Margiana, é bem provável que seja dessa geração, né? Muito provável. E tem a porra do Zygarde também, né? É verdade. Perfect Formula, que até agora não apareceu. Geleca. Vai aparecer no anime, é o Geleca, que vai aparecer no anime, mas vai aparecer no filme agora, mas não tem nada a ver com nada. E além desse trailer, desse vídeo da Korokoro, também saiu numa pequena apresentação lá no Pokente, que é um programa japonês também, e apareceu um videozinho de uma batalha, onde dava pra ver também a barra de HP, né? Sim, Harry Potter. Harry Potter, barra. Tô brincando. Os inimigos da HP. Mas eu achei legal, cara. Mas eu não achei. Eu vi um pessoal assim, meu Deus, barra de HP. Mas eu achei tão nhé, tá ligado? Tipo, mano. Eu não reparei. Barra de HP, tá ligado? Bacana, eu achei legal, mas não é alarde nenhum, tá ligado? Caraca, eu não reparei na barra. Não é nada, eu vi um pessoal também comentando. Uma barra de HP. Uma barra de HP, ela tem a barrinha verde tradicional, tem o nome em cima, tem os levels e tem um desenhinho atrás lá que parece uns negócios meio tribal também. Isso eu achei legal. Mas, por que não, né? Eu achei que ficou bonitinha, porque ela tá um pouquinho mais. Uma coisa legal que assim, apareceu pessoas, né, vendo a batalha. Uhum. Não só o oponente, mas acho que apareceu um carinha, né, ali do lado. É isso, eu não vendo a batalha. E mais uma coisa super legal que eu já tinha falado antes, que eu vi no primeiro trailer e depois o pessoal já enfatizou mais: tiraram aquelas bolas, aqueles círculos. É, aquelas bolas que aparecem embaixo do Pokémon, né? Do Pokémon. Porque eu acho que era legal na terceira geração, na quarta ainda, mas eu falei: meu, a partir da quinta geração, não sei. Na quinta geração, aquilo lá era uma das coisas que mais deixava feio a batalha. É, era zoado. Se bem que aquilo ali pode ser também, eu vou te falar, aquilo ali pode ser também uma enganation. Porque. As primeiras batalhas de XY não tem a bola preta, a bola embaixo, sabe? Elas acontecem na cidade e tal. É, verdade. As próximas já tem. Então pode ser que ali ele esteja em beta, ou esteja em beta e nas primeiras batalhas não tenha realmente cadastrado lá, sei lá, o bagulho. Ou realmente tiraram de vez, tá ligado? Eu espero que tenha tirado, eu acho que ficaria mais legal se tivesse. Sabe uma coisa que a gente não levantou também, e que seria interessante a gente comentar aqui? De uma possibilidade. Sim. Agora a gente tem um ambiente 3D em tamanho proporcional ao personagem principal. Como é que isso vai funcionar com o Surf, e o Fly, e o Strange, e o Cut, tá ligado? Porque verdade. Os outros até dá pra relevar, o Fly, mas o Surf é uma das coisas que mais me... Porque assim, eles fizeram em XY o Lapras em tamanho real, tá ligado? Tamanho real não, tamanho ali do personagem, né? Eu achei isso muito da hora. E em Omega Ruby Alpha Sapphire tem o Sharpedo. E o Kyogre. O Kyogre também, ele também aparece em arte ali dentro do... O Kyogre, linha, né? É o Kyogre. Isso. Isso seria muito da hora. Não sei se isso é possível realmente com o poder gráfico do 3DS, mas fazer de todos os Pokémon, tá ligado? Ou de algum, de alguma maioria assim de água, tá ligado? Ou então de outros tipos. Sim, sim. Eu acho que assim, cronogramamente falando, eu achei que assim... Quando lançou o XY, que eles tiveram que passar todos os pokémons, que na época eram 600 e sei lá o que, pra 3D, foi um trampo louco. E eu acho que pra essa geração eles não vão ter que fazer tudo isso. No máximo vão mudar um pouquinho a textura do pokémon, deixar um pouquinho mais bonitinho pra batalha. E acho que sobrou sim tempo pros animadores pra criar esses sprites over sei lá o que, Overworld, né? Overworld. Mas sabe o que eu acho engraçado? Porque assim, isso era uma coisa que a gente tinha discutido na outra geração. Mas, por exemplo, ficando mais realista, até que ponto compensa você fazer um surf num Buldin, que é um peixe? É. Ou num Magikarp não aprende surf, né? Mas beleza, um Phoebus. Tá ligado? É verdade. Será que compensa? Será que esses Pokémon aí, eles vão começar a não aprender surf? Ou se esses Pokémon, talvez, que sejam mais bizarros, eles virem bolas pretas, tá ligado? Sim, é verdade. Ou, por exemplo, um Dudu voar. É, tipo, estilo Suar do Omega Ruby Alpha Safira. Sim, seria do caralho, um helicóptero de Dudu, né? E aí você sai voando assim, tá ligado? Mary Poppins, tá ligado? Seria muito da hora. É verdade. Eu acho que mas... o perigo maior aí é com o surf, porque a gente não sabe como é que vai funcionar o Fly, né? O Fly talvez ele só... A gente já espera que seja um Sword, mas se não for vai ser o Fly tradicional, né? A bola preta leva pro céu, até aí beleza. Que é meio chato, mas assim, de certa forma eu acho que por questão de trabalho ou de memória, sei lá, do 3DS, não é problema. Eu também não talvez, acho que é um limitador, não. Não limitador. Eu acho que é bem possível, até porque eu especulo que, assim, eles não vão mais precisar usar sprites Overworld e... É o mesmo, né? É o mesmo Battle. Sprite, né? Isso, eu acho que vai ser o mesmo sprite, porque pelo que eu vi nas cenas, parece ser o mesmo sprite, sei lá. Então, é só importar os sprites dos pokémons essa lógica, sim. Pra fora. Tem que ver se vai ser mesmo, né, cara? Porra. Deveria ser, pelo menos, que é a lógica. E é mais fácil também pra eles, né? É, seria mais fácil nesse aspecto. Já parou pra pensar, tipo, você tá tendo a batalha contra o NPC, as pessoas começam a parar pra assistir. Isso ia ser muito louco. Nossa, ia ser muito legal, meu. Isso ia ser muito legal. Porque, pelo que vocês falaram aí, passam alguns NPCs no background, né? É, eu não cheguei a ver NPC passando, mas eu não vi o último vídeo também. Imagina se rolasse. Eu vi o NPC num vídeo. Num vídeo não, numa imagem congelada. Achei bem. Bem legal. Seria da hora. Era o trainer, tá ligado? É, pode ser. Era o trainer. Era o trainer. Droga. E sei lá também, eu acho que já já aparecem mais informações e já já divulgam a equipe vilã. Provavelmente vai ter uma equipe vilã. Eu espero que seja foda. Eu gostaria muito que fosse a equipe Rocket voltando, tá ligado? Nossa, eu também. Ou alguma coisa assim, tá ligado? Ou qualquer equipe assim, que anterior, não uma nova, né? É, eu gostaria que fosse uma equipe voltando da ativa, tá ligado? Sim, eu achei estranho, porque o Team Flare é fogo e me lembrou muito o Team Magma, né? Sim. Então se for pra criar um outro time, por mais que seja Havaí, eu acho que seria muito fácil eles criarem um Team Aqua 2, sei lá, alguma coisa relacionada com Aqua, ia ser meio chato. Sim, Team Hidro, tá ligado? Team Hidro. Team Hidro, eu espero estar errado. Eu também. Ia ser uma bosta. É porque assim, diferente da Team Magma, a Team Flare não tinha o objetivo de acordar um Pokémon de fogo. Sim. E o Solgaleo e o Lunala, eles são duas coisas... Não sei, não dá pra saber, tá ligado? Até o lançamento do Xerneas e do Ivetal também não dava pra saber o que eles eram, né? Que era, sim, tipo, vida e morte, né? É muito difícil. E assim, ao mesmo tempo, eu acho bem legal se colocasse de repente um Team Galact, já que a gente tá falando de espaço, Seria da hora, mano. Não é? Seria bem louco. E já seria um... Se bem que talvez não. Um indício de um remake. Hã? Talvez não, né? Se houver um remake de Diamond Pearl, não sei, talvez não fosse tão interessante assim, né? Ou será que sim? De repente colocar o Team Galact. Meu amigo, Team Galact dessa dimensão. É, então, muda um pouquinho. O Team Galact, ele é meio de Alola e um pouco de Sinnoh. Eles vão pra Sinnoh depois. E aí Locker. Acontece o quê? Dimensões! Talking Dragon. E aí elas, pá... Elas se encontram, tá ligado? Porra, mano, isso ia ser muito louco. Para, mano, que isso? Ia ser... Game Freak, mano, contrata a gente, vai. Contrata nós, Game Freak. Enfim. Vamos começar então as especulações? Vamos. XY não, de Saimon. XY já foi, acho que alguém, né? Tá uns 3 anos, assim. 3, 4 anos atrasado já. Enfim. Então, a gente vai começar já o bloco 2 aí. Se você gosta de especulações, fique conosco e especule também conosco aí até o final do programinha maroto. Eu acho que eu gostaria de começar com as especulações porque, assim, o vídeo ele trouxe até bastante coisa, mais coisa do que eu imaginei que fosse aparecer no vídeo, a princípio de conversa. Porque eu realmente achei que não ia ter vídeo, e eu achei que eles iam liberar só os lendários nessa... Eu achei que não ia ter Pokémon. Eu também achei, não. Então, pra mim foi uma surpresa aparecer o mapa, aparecer os starters e os lendários, embora eles não tenham dito os nomes dos lendários, né? Apareceu os personagens, indícios de várias coisas e tal. Mas a primeira coisa que a gente pensa é, isso vai se conectar com Kalos de alguma forma? É, porque a sexta geração acabou agora, não teve o Pokémon Z, o Zygarde teve aquelas porraiadas de forma alternativa com artwork e tudo mais relacionado ao jogo, e não teve nada relacionado a isso. Seria Kalos, seria Sun e Moon uma continuação de Kalos? Ou então... Eu acho prévia? Que uma prévia, mas sabe também, né? Aí, sabe o que seria da hora pro Sun e Moon? Sorok e Lunatone. Ah não, você é um... Nossa, você é um gênio, cara. Nossa, essa foi ótima. Nossa, cara, você é foda, cara. Ninguém pensou nisso. Enfim, eu já adianto que eu acho que Kalos e Alola não vão ter nenhuma conexão primária. Inicialmente vão ser duas coisas, dois jogos completamente separados. Talvez eles tenham uma conexão depois, em algum post-story, talvez, em alguma terceira versão, por que não? Mas eu acho que, por enquanto, ele tá fechadinho no jogo dele e vai ser só isso. O que vocês acham? Então, eu acho que, devido ao que o Masuda falou, de hoje eles estão fazendo jogos um pouco mais curtos do que antigamente, por isso que não colocaram o Battlefront em Omega Ruby Alpha Safira, é meio complicado deles colocarem duas regiões, então, obviamente, eu acho que não vai ter, tipo, a Lola e depois Kalos. Mas eu acho também muito... Não, a Game Freak não faz esse tipo de coisa. Criar outros Pokémon, outras formas, e não enfiar no jogo. Sim, que é o caso do Zygarde. Então, de alguma forma, eles vão ter que incluir esse Pokémon em algum lugar. Então, eu creio que realmente vai ter talvez um pós-jogo onde apareça alguma coisa que tenha a ver com Kalos, mas não nada direto ligado a Kalos. Sim. Eu não sei com relação ao Zygarde. Porque eu, assim, na minha opinião, tinha que eles tinham que ter feito? Na sexta geração, eles tinham que ter feito um patch com, sei lá, um episódio Z, que nem o Delta Episódio pra XY, e aí colocar a história do Zygarde lá e acabou, pronto. Mesmo que fosse alguma pequenininha, tá ligado? Mesmo que o povo reclamasse, eu acho que eles deviam ter feito. Eu acho que o primeiro erro foi aí. Eu também acho, fora que também tem o outro Pokémon lá, o Volcanion, que Volcanion ele tá lá no XY, tipo, ele pode mas ser até o Volcanion ele foi distribuído, né? Ah, ele foi distribuído, tem ele isso. Foi distribuído, mas é só pra quem fez a pré-compra do filme, isso foi meio bosta até. É, meio estranho, pré-compra talvez... do filme? É, quem fez a pré-compra do ingresso do filme recebeu o código pra download do Volcanion lá no Japão. E até porque o Volcanion seria um Pokémon legal pra colocar em Alola, porque seria, é vulcão, seria, vulcão, seria. E ele também é tipo água, que ilhas, água, seria bem interessante ter um Volcanion lá. Ou lá, ou em Hoenn, né? Seria muito ou em Hoenn. Aliás, acho que até mais em Hoenn, né, por causa da temática dupla, né? É verdade. Mas sei lá, tipo, o Volcanion eu até entendo, porque tem um monte de Pokémon que é feito pra evento, né? Pra distribuir em filme, a puta que pariu a pata. A própria Magearna provavelmente vai ser um desses. O próprio... Como é que é o nome? O Keldeo foi um desses, o Genesect, enfim. Sim. O que não falta é isso, né? Pokémon feito pra ser distribuído em filme. Mas eu acho sacanagem eles terem feito isso com o Zygarde. Porque tava claro que ia sair um Pokémon Z. E não saiu nada, aparentemente. Até agora não, né? Mas aí você vê... como implantar o Zygarde em Kalos, em Alola, de um jeito que não fique forçado. É bem difícil. E eu acho que assim, os motivos pelo qual eu acho que não vai ter nenhuma conexão com Kalos. Alola é full 3D, não compensaria você ter que fazer Kalos 3D full real pra você encaixar os estilos gráficos, ficaria muito trabalho, sim, tá ligado? Talvez eles façam isso num jogo futuro, talvez. Talvez nem toda Kalos, tá ligado? Mais algum pedaço pra você ir, enfim, não sei. E o outro motivo é porque aí é um padrão que nós temos desde as origens da franquia, né? Sétima geração é uma geração ímpar. E as gerações ímpares, elas estabelecem algumas coisas. Sim. Na franquia em si. a sétima geração, as gerações ímpares, elas tendem a lançar muitas espécies de Pokémon e pouquíssimas evoluções ou pré-evoluções ou algo do tipo. Isso a gente vê na primeira geração, que introduziu 151. A gente teve Hoenn com 135 Pokémons incluídos, e sendo desses, 133 novos. A gente teve depois o Nova, como geração ímpar, com 156 Pokémons novos, mais ainda do que a primeira geração. E agora tende a lançar em Alola mais uma leva de Pokémons novos. Enquanto a partir das gerações pares, elas tendem a lançar uma quantia menor de Pokémon novos e uma quantia relativamente alta para média de evoluções, pré-evoluções ou algo do gênero. Ou mega evoluções. Ou mega evoluções, exatamente. Porque a segunda geração ela introduziu 82 espécies novas e 18 pré-evoluções, né? E algumas evoluções também. Porygon 2, por exemplo, né? A quarta geração teve 28 evoluções. 28 evoluções. Muito. E a sexta geração, ela não teve nenhuma, entre aspas, evolução. Teve só o Sylveon, se você for parar pra analisar. Mas ela teve 46 mega evoluções. 46 mega evoluções. Muitos. É muita coisa. Então, se você, assim, a gente teve 72 Pokémon inseridos em Kalos, espécies novas. Seria a menor de todas as gerações. Mas a gente teve 119 no total, que é a média, tá ligado? É a média normal de Pokémons que aparecem. Então, a probabilidade dessa geração ter muito menos evoluções, ou até mega evoluções, tá ligado? Eu acho que pode até ter uma ou outra. Mas, enfim, a probabilidade é que tenha, siga o padrão de geração ímpar. Sim. Se tiver, provavelmente vai ser ou de um Pokémon antigo, ou então do Pokémon da própria região, né? Sim, mega evolução, talvez. Eu acho também que é o seguinte, tá certo que a Game Freak anda um pouco mais autêntica nas últimas gerações, né? Eles meio que quebraram um pouquinho sobre esse negócio de impar. Não muito, mas quebraram no sentido de que a quinta geração, que foi o Nova, teve um recomeço de novo, igual foi com o Hoenn e Kanto, que foi o primeiro, logicamente. A sexta geração tinha que ser tipo uma breve continuação, não uma continuação exata de o Nova, mas foi um recomeço devido a eles citarem que seja uma outra dimensão, enfim. Aí teve uma quebra assim meio que louca, mas assim, de certa forma, eles seguiram também o protocolo das gerações. Sim, seguiram o protocolo. E eu acho que é o seguinte, talvez a Lola não seja igual uma Unova, onde eles vão lançar, tipo, 160 Pokémons novos nenhum Pokémon antigo. Uh-huh. Talvez seja igual uma Hoenn, que lançou novos Pokémons e ainda tem alguns antigos, não igual o Kalos, que tinha muitos Pokémons antigos, mas tem alguns aí. Sim, eu também acho isso. Por exemplo, Sylveon. É uma evolução do Eevee. Eu duvido muito que essa geração vai ter Eevee-Lution também, justamente por causa disso. Sim. As Eevee-Lutions, elas costumam aparecer em gerações pares. Sim. Pelo mesmo motivo. E aí também entra o lance daquele maluquinho do Strange Souvenir, que ele fala que ele vem de uma região muito distante. Então, se ele realmente vem de Alola, é uma região muito distante de Kalos. Então, você não tem como você ter tanta... Às vezes até não apareça tanto Pokémon de Kalos em si, né? Vai ter uma outra variedade. Seja mais voltado para outras regiões, talvez até um pouco mais parecido com o Hoenn, por causa do clima. Sim, talvez tenha também um pouquinho de Unova, porque pelo... Havaí é um estado americano, né? Nova York, Havaí, tem até um... E assim, eu também não acredito que tenha um tipo novo, alguma coisa nova, assim. Nenhum novo tipo de mega evolução no sentido de, sei lá, ter as mega evoluções e tem uma... Uma hiper-evolução. Hiper-evolução, é. Uma ultra-evolução. Isso aí eu acho meio difícil. Essa coisa de Unova, de tipo, tá ligado com a Lola só pelo fato dos dois serem baseados no estado americano, seria interessante que nem Hoenn, quando você completa a Pokédex, você pega Pokémons de Johto e de Kanto. Sim, seria legal. Ah, sim. Verdade. Daria pra desbloquear alguns Pokémon, né, nesse aspecto. E talvez seja até possível que tenha referências de Unova dentro da região de Alola, né? Muito provavelmente. Tem uma outra coisa interessante também, porque assim, a gente falou agora que a gente acha que não vai, pelo menos eu também partilho dessa ideia, que não vai ter nenhum tipo de evolução acima da Mega Evolução. Sim. Mas eu acho que ela vai introduzir um mecanismo novo pra você gatilhar a Mega Evolução de uma forma diferente. Ah, isso eu concordo. Eu acho que eu também acho. Isso voltado ao quê? Tem uma coisa que aconteceu essa semana que eu percebi que é interessante, assim. Sabe quando teve o leak dos nomes vazados? Os nomes que foram registrados lá no Japão? Sim. Tiveram os nomes. Teve os três starters. Teve os dois lendários, né? Que ainda não foram confirmados, mas a probabilidade é altíssima. E tiveram dois outros nomes. Um deles é Marshadow, que é, pode ser uma alusão a Mars, que é Marte, né? Enfim, pode ser um terceiro lendário. Ou pode ser Marsh, que pode ser pântano, né? Ou algum outro Pokémon aleatório. É, e o outro nome que tinha sido registrado era Gigareki. E Gigareki, olha só. Giga, em termos, né, lógicos, é um acima de Mega, certo? Giga. Você tem Mega, você tem Giga. E Reiki, ele é um... pode ser baseado em Reiki, né? Que é o tipo de energia espiritual. Sim. E o que o Ash faz no anime com o Greninja dele é uma pegada meio Mega Evolution sem Mega Stone, certo? É o que a gente tá vendo no anime. A gente não tá vendo porque eu não acompanho, mas eu tô vendo imagens disso, eu tô acompanhando alguns processos e tal. E eu tô vendo que ele faz isso, ele meio que Mega evolui o Greninja dele com o poder da amizade deles, óbvio, né? Que é um anime shonen. O poder da amizade deles e o poder da energia do treinador. Então, e se na Mega Evolution, sem uma Mega Evolution Stone, fosse uma Giga Evolução? É, pode existir. Isso é verdade. Digimon mandou um abraço. É, pode ser. É, Digimon mandou um abraço. É, na verdade o Digimon já nem conta mais. Né? Mas, por exemplo, isso também faria sentido uma parada que o pessoal tem falado. Que o pessoal tem falado da Mega Evolution lá do... Como é que é o nome? Do Greninja? É, a Mega Evolução do Greninja, que ela tem as características do Ash, certo? Sim. É, talvez isso, vamos supor assim, se é realmente customizável o personagem, pode ser que, por exemplo, algum estilo de cabelo ou estilo de alguma coisa assim influencie no design da Mega Evolução, mas ela continue sendo uma Mega Evolução normal, entendeu? É, pode existir. É uma possibilidade. Talvez seja mais difícil de acontecer isso, mas é uma possibilidade também. É, não, e tipo, não é tão difícil, talvez, porque assim, no jogo realmente não existe uma alta capacidade de customização do game player, né? É, e não precisa ser na roupa também, personagem. Porque aí você também tá distorcendo a Mega Evolução. Mas alguma coisa assim, a cor. Coloca o cabelo. É, exatamente. Alguma coisa. Talvez nem todo Pokémon também aconteça isso, talvez só o inicial, tá ligado? Só o inicial. Iniciais, alguma coisa assim. Outra coisa também interessante é que tem aquela pedrinha do logo, né? Que a gente tava falando. Ah, é verdade. Que é aquela pedrinha que aparece no logotipo japonês. Foi, aliás, a gente foi. Nós somos um dos primeiros a notar isso. Sim. Mas enfim, pode ter alguma relação com isso. Porque ela, enfim, pode ser algum mecanismo. Pode ajudar nesse mecanismo. Não quer, assim como o Ash Greninja, né? Ele possa realmente ser uma Mega Evolução, mas com tempo limitado, tá ligado? Porque ele não consegue a batalha inteira isso. Então pode realmente ser isso, tá ligado? Você não precisa da Mega Stone, mas você só dura alguns turnos dessa Mega Evolução. Pelo fato dos protagonistas de Sun e Moon serem, entre aspas, customizáveis, acho que ficaria difícil pra, por exemplo, você catar no mínimo um starter e customizar ele de acordo com o seu trainer, né? Colocar características do seu trainer nele se o seu protagonista não tem um padrão a ser seguido. Se você tem itens pra customizar pra eles, se tem roupas pra customizar pra eles, sabe? Ah, eu acho que roupas talvez não, mas de repente um boné ou alguma coisa assim, se fosse pelo menos os starters, eles podem colocar como um item. E tem como colocar em 3D. Não que vá fazer um novo sprite em 3D pro Pokémon, mas é um item que ele fica junto na animação. Como se fosse... Ficaria meio estético só, tá ligado? Só estético. Como se fosse naqueles torneios lá de concursos, né? Do Pokémon. Isso, é isso mesmo. Exatamente. Perfeito, é exemplo. Bem nesse naipe. Porque aí você, assim... Tem o lance todo da Mega Evolução, que é uma coisa que é meio falha, porque eles usam o argumento que acontece quando tem um vínculo forte do treinador com o Pokémon. Mas na verdade, você tendo as pedras lá, ele mega evolui. Isso já faria. É. Isso poderia, por exemplo, você poderia ter requisitos. Você poderia ter requisito de que o Pokémon precisa estar com happiness no máximo. O Pokémon ele precisa estar com. Qual é que é o nome? Aquelas coraçãozinho lá do Pokémon podia tá, precisar estar tá no máximo também. E aí ele ganha uma característica pequena que é variável com algum adorno que o trainer tenha, tá ligado? E ele já fica um pouco customizado em relação ao trainer, tá ligado? Tipo, isso cria um vínculo maior do personagem, do spritezinho do jogo, com o seu spritezinho do jogo, entendeu? Ele cria um vínculo realmente parecido. Parece que funciona melhor, né, nesse aspecto de amizade do que a Mega Evolução funcionou. Acho que funcionaria melhor no anime do que no jogo. É, no anime funcionaria melhor, lógico, muito melhor. Muito mais fácil também de fazer, né? Falando nisso, Megas, vocês acreditam que outros Pokémons vão receber Mega Evoluções nessa geração? Eu acho que se tiver, vai ser pouquíssimo. Eu também acho que pouquíssimo. Embora eu acho que tem alguns que precisam. Tem. O Jinx, por exemplo, já que não vai ganhar uma evolução. Com certeza. Mega Voltorb. Megletrode, né? Ele virou um Voltorb de novo. Por exemplo, um que eu gostaria, não há necessidade realmente de ter, mas eu gostaria que tivesse, seriam os da segunda geração, os starters da segunda geração. Nossa, com certeza. Se tivesse os três lá, eu estaria de boa. Eu queria o Dusparce. Dusparce, seria pá. Eu acho que o Pokémon Ami vai voltar, mas assim, de uma forma muito melhorada. Eu creio que eles estão investindo muito nessa parte, né, de usar Pokémon com bicho virtual, digamos assim. É, o Pokémon Ami faria muito sentido voltar. O Pokémon Ami faria sentido voltar mesmo. O resto, o Dexnav eu queria muito que voltasse. Também. A Dexnav seria uma puta ajuda. Eu acho que o Super Trainer não volta. Eu acho que volta de uma outra forma, eu acho outro que ele mecanismo. Volta em outro mecanismo também tenho essa impressão. Mas acho que o Pokémon Ami tinha que voltar, mas assim, eu acho que vai voltar de uma forma bem mais customizável, mais animada, não sei. Eu acho que faria sentido, é porque é meio difícil pensar nisso, mas eu acho que faria sentido se o trainer aparecesse no Pokémon Ami, tá ligado? Nossa, isso combina também com o que aparece nos primeiros trailers lá, que o trainer pegou o bichinho, pode crer, né? O Lili, é verdade, ele pega o Lili lá. Se bem que eu acho que aquilo ali vai acontecer só ali e já era. Eu acho, mas eu gostaria de ver na sexta geração um Pokémon com o trainer também. Não só em primeira pessoa. Ia ser bom. Ia ser legalzinho. Mais variedade de brincadeirinha, porque é só aquelas três porrazinhas, uma merda, né? Só aquele de bater o novelo de lá na cabeça que era legal, né? O resto era tudo bosta, né? Essa é a verdade. É verdade. Eu queria que a dificuldade das batalhas melhorasse, ficasse mais difícil, embora eu acho que isso seja impossível. Uma coisa que me deixou muito puto mesmo. Foi colocar o Fibas fácil pra encontrar em horas. Isso, foi foda. Eu chorei, porque eu encontrei muitos debaixo daquela ponte sem encontrar mais Fibas do que tudo. Do que água. Do que água. O Tentacu. Hã? O Tentacu. É mais fácil achar Fibas do que. É o novo Tentacu. Tentacu da nova geração. Eu acho frustrante uma coisa. Eu não acho que vai ter isso nessas novas gerações, mas eu gostaria muito que tivesse um mecanismo parecido com o de Black White, que tinha, depois que você zerava o jogo, você tinha um nível difícil e fácil, tá ligado? Sim. Médio e difícil, né, de jogo. Eu acho que Pokémon já passou do tempo de ter dificuldade, tá ligado? Você definir a dificuldade do jogo, tá ligado? A inteligência artificial do jogo. Também acho. Um nível, de repente, com aquele Expert Share e outro sem, de repente. Também. Pode acontecer eles fazerem um Pokémon for Dummies, tá ligado? Pokémon já é fácil. Eu acho que eles tinham que criar um jeito deles criarem uma dificuldade, tipo, de inteligência artificial, porque não é tão difícil assim. Não é tão difícil a partir do princípio que eles já fizeram isso em outro jogo, né? Nunca subestime a burrice humana. Então, mas aí você coloca como opção, tá ligado? Você coloca como opção pra quem quer jogar no modo normal e quem quer jogar no modo difícil, entendeu? Não, o que seria interessante fazer, que eu já vi alguns jogos fazendo, é o seguinte: você tá empacado numa parte, numa luta, você não consegue passar de um trainer. O que pode acontecer? Você pode dar a função lá de... Ah, quer que a gente cure todos os seus pokémons, tá ligado? Tipo, um médico aparece e tá passando pela rota e fala, vou curar seus pokémons aí pra você seguir sua jornada, tá ligado? Seria interessante. É, eu espero que tenha isso sim, porque essas rotas parecem estar maiores. Em X-Y não tem isso, né? Isso tem só em Unova, né? Só em Unova. Foi bem legal. Uma coisa que seria zoado seria eles falarem, ó, quer pular essa luta? Não, isso como é, se você tivesse ganho? Isso não. Seria um... Isso seria zoado. Eu já vi muito jogo o quê? Isso e é zoado. Tem uns jogos que assim, você, essa fase tá difícil demais pra você, a gente pode passar ela pra você. E aí você pula a fase, tá ligado? Isso não é legal, isso não é legal. Imagina, é, pular um é Green Leader. É, aí é foda também, né? Lá em a cidade da Olímpia, que eu esqueci o nome. Anistar. Que tem aqueles anéis. Isso, tem os anéis lá e tem o diamante lá. O Sundial. Tem o pessoal que fala do Sundial e tem um que fala que tem um. Pode existir um Moondial também. É, então, em algum lugar. Tem um negócio. É uma coincidência, se a gente for parar pra analisar, que tem um Sundial nessa cidade de Anistar. Ela Sim. seja o sétimo. A cidade do sétimo ginásio. E eles têm uma coisa relacionada ao espaço, certo? Temos todas Nossa. Essas informações. E aí, em Hoenn, que é o jogo daqui que aconteceu na mesma geração, a gente tem a sétimo ginásio, é Mos Deep, que tem um Lunatone Soul Rock, né? De verdade! E tudo isso tem relação com o espaço também, que é o lance do Space Center. Chip, é, Space Center. Então, pode ser que Sun and Moon tenha alguma coisa relacionada realmente ao espaço, tá ligado? Verdade! É... Aquele Pokémon cachorro lá, o suposto Pokémon cachorro... Ah. O primeiro Pokémon um cachorro aí pra lua. É, o primeiro cachorro é a Laika, né? Isso. Se eu capturar um cachorro desse filme, eu vou chamar de Laika. Nossa, mano, eu quero ver. Nesse jogo, todos os jogos eu faço uma coisa diferente. E nessa última geração, eu batizei todos os meus Pokémons de nome diferente, que eram coisas que eu nunca fazia antes. Esse jogo eu quero fazer uma coisa bem ridícula com os Pokémons, eu não sei ainda o que preparar pra eles. Eu não coloco o nome nos Pokémon, eu acho que é claro. Eu não fazia isso até as quintas. Na sexta eu comecei a colocar. E achei legal. Quem é que vai ser o Bidoof da vez, tá ligado? Será que o Loker vai aparecer nessa geração também? Porque ele apareceu nos dois últimos jogos, né? Putz, cara, é bem provável, porque o Loker começou a virar uma figurinha carimbada, né, nos jogos. É. Desde a quinta, né? Ele aparece em todos os jogos. Ele apareceu em Black Ops 2? Apareceu, se eu não me engano. O único jogo... Desde a quarta, né? Tirando o Omega Ruby... tirando o Hard Gold Soul Silver. É. Ele aparece em todas. Porque ele apareceu a primeira vez em Sinnoh, depois foi pra Unova, depois Kalos, Hoenn... E agora tem que aparecer... Isso eleva a questão. Esse jogo se passa... Assim, tivemos Omega Ruby Alpha Sapphire, a Zinnia, ela introduziu pra gente o conceito de multiverso, certo? Sim. Então a gente tem, aparentemente, dois universos separados. Um com Mega Evolução e um sem Mega Evolução. O Loker de Unova e Sinnoh é um Loker, né? Sim. E aparentemente o Loker que apareceu em XY é outro. E apareceu o Loker também em Omega Ruby Alpha Sapphire, né? Sem memória lá e tal. Aliás, isso ficou muito mal contado também, né? Bem definido. Será que esse Loker é dessa geração... É dessa... dimensão, será que eles vão aprofundar isso? Porque pode ser, ó, a gente tem se realmente tiver alguma coisa relacionada a espaço, pode ser que eles tentem a mexer com tempo e espaço, de novo. É verdade. Precisem fazer alguma conexão com outra dimensão, cara, nesse jogo. Já imaginou se tem alguma coisa assim? Oi? Nossa, ia ser muito legal. Um remake de Sinnoh, de repente. Um remake de Sinnoh cairia bem nesse momento aí, até pra... Bem legal. Mesmo que não tenha, vamos supor, mesmo que eles não concluam a historinha do Loker nessa geração, nesse jogo, né, em Sun and Moon, eles podem fazer alguma introdução dele, que nem fizeram em Omega Ruby Alpha Sapphire e em XY, e aí conclui num remake de Sinnoh, ia ser muito louco. Nossa! E se, tipo, aquela dimensão negativa do Giratina fosse meio que o ponto que ligasse as dimensões? Isso seria da hora. Se eles, é legal. Se eles tivessem um Distortion World em comum, né? Sim, porque, ia ser bom. Pensa, Mas aí, por exemplo, quando o maluquinho vai pra lá pra baixo, ele teria que ter dois Giratina lá. Não necessariamente, porque ó. Não, se você tem um Giratina e você tem duas dimensões. A menos que seja o mesmo Giratina. Então, eu acho o mesmo que... Giratina, aquela coisa. Você entra por um portal, você tem a chance de sair pelo portal da sua dimensão ou de uma outra. Eu acho que no caso de Palca, de Alga, Arceus e Giratina, é um por todas as dimensões mesmo. Só que criou todas, né? Faria sentido. Porque, faria muito sentido. Mais sentido. Faria sentido. Só verdade. Que tem um detalhe. Dialga, Palkia, Arceus e Giratina também estão em Heart Gold Soul Silver. Eles são os mesmos? São os mesmos. Ah, então é de boa. Na verdade é porque assim, é porque o Arceus, ele cria, né? Ele criou o Arceus que aparece em Heart Gold Soul Silver, ele é o mesmo, né? Não tem como contestar, mas ele cria outros, né? Ele cria do ovo lá os bichos, né? Pode ser outros. Pode ser outros. Meu, eu achei bem interessante esse conceito que a Game Freak implementou na sexta geração, porque antigamente era uma dimensão só, o tempo passava, né? Geração 1, 2, 3, 4, 5, e agora tem essa coisa da dimensão. Eu acho possível nascerem novos meios. A gente tava até especulando que poderia ser até o Sun e Moon, podia ser um canto de uma nova... É porque, assim, a gente tinha falado uma vez que, assim, havia uma teoria anterior, né, que dizia que Red, Green, Blue, Yellow, Gold, Silver... Era tudo um sonho. Era uma dimensão primária para Red, Leaf, Green, Ruby, Safira, Diamond Pearl, Red, Gold, Soul Silver, Black, White e tal, era outra, e XY, Omega, Ruby, Alpha, Safira eram outros. Então, sim, especulando que talvez Sun e Moon pudesse se passar na dimensão da primeira, tá ligado? De Red, Green, Blue e Yellow, tá ligado? Sim, porque teve os jogos que voltaram agora com os 20 anos, né, de Red, Blue e Yellow, e vai ter essa compatibilidade. Então seria interessante. Seria interessante. Eu não acho que vai rolar isso, não. Mas seria muito legal. Seria um conceito interessante até, se a gente for. Mas ainda é meio vago. Tipo, tem pouca informação. Eu acho que essa geração, ela tinha... Assim como o Delta Episode jogou um pouquinho de verde pra gente, essa geração, ela tinha que jogar mais verde ainda, tá ligado? Mas não revelar tudo. É verdade. Porque eu acho que, assim, esse tema é tipo, do caralho se fosse rolar um remake de Diamond Pearl pra você abordar isso como tema, tá ligado? Nossa, mano, ia ser... Porque ali você já tem o tempo e espaço, tá ligado? Você já tá mexendo com aquilo ali. Isso é do caralho, mano. Tinha que ser aquilo lá, cara. Tinha que ser ali. Certeza. Eu tenho certeza que quando lançarem, que vão lançar, se Deus quiser, um remake de Diamond Pearl, ele vai ser pra destruir tudo. Arregaçar tipo... o cu de todo mundo. Com certeza, se eles conseguiram fazer isso com o Hoenn, vão conseguir fazer isso, com certeza, com as mãos atadas, ensinou. Agora pensa só. Um Guerras Infinitas da de Pokémon. Crise nas Infinitas da Terra. Guerra Civil. Não. Agora pensa só uma coisa, a gente em Sun e Moon, aqui a gente tá fugindo um pouco de Sun e Moon, mas tão em foda-se, né, sétima geração, né. Sun e Moon a gente tem esse estilo gráfico aparentemente novo, que é proporção real, né. Imagina um monte de Coronet nessa proporção. Puta, mano. Que do caralho, né, mano. Ia ser muito legal. Imagina aquela rota de neve que vai pra Snow Point. Puta, nossa, é verdade, né, mano? Aquela nota, ela te deixa até o pescoço, né, com neve. Nossa. Mas o... Aliás, é interessante pensar nisso. Como é que será que vai funcionar essas rotas de caverna dentro do próprio Sun e Moon? Já tinha uma proporção meio real, né? Algumas rotas de XY. Aquelas cavernas meio estranhas, sabe? Sim. É porque, assim, por exemplo, dependendo de como for a câmera... Dá pra você trabalhar muito mais o lance de labirinto nesses lugares. Sim. Dá pra você fazer uns lugares que te levam pra um lugar meio perdido, tá ligado? Se você for um... Porque ali, pelo menos lá na cidade ali, sabe? Teve a impressão que você tinha uma visão mais de trás. Não era tão de cima, isométrico, como era em XY. Pelo menos naquele lugar ali pareceu ser bem baixo, tá ligado? Tipo, Castélia, você tinha uma visão de trás, né? É verdade. Naquelas, né? Do DS, né? Mas era. Era. Era um 3Dzinho. Você via a visão de trás. Se o jogo inteiro tiver uma coisa meio pegada nessa pegada, ele vai poder te levar pra... Pode ter muito mais caminhos que não levam a lugar nenhum, tá ligado? Pra justamente te fazer perder tempo, tá ligado? Sim, dá uma dificuldade a mais no jogo. Eu vi que parece que na primeira cidade de Sun e Moon... Parece que tem uma floresta ali atrás. Não sei se vocês parece. Viram. Tinha uma torre lá atrás, tá ligado? Que parece que tem uns buracos lá pra você entrar. É meio da hora, cara. Eu fico imaginando como vai ser a nova floresta. Eu tinha uma ideia inicial, que como Kalos foi baseada um pouquinho em Kanto, que essa nova geração seria um pouquinho mais baseada em Johto. Eu tô pensando isso. Então eu imaginei que de repente a gente receberia os iniciais de Johto logo no início, no meio da trama. Que tivessem uma... Isso seria ótimo. Ia ser muito legal, tivesse uma floresta parecida com a Elix Flourish, né? Floresta de Elix, né? Ia ser muito legal. Se bem que eu acho que ali não é uma floresta. Mas não. Eu acho que não é uma floresta ali. Algum lugar tem que ter uma floresta lá, não é? Mas acho que não vai ser ali não também. Agora resta também saber, porque assim, por exemplo, eu tava com a impressão que aquilo ali era uma cidade... ali na costa, e a cidade grande ali fosse uma outra cidade. Mas eu tô começando a achar que ali, ele é uma... Eu acho que é uma coisa só, cara. Ou então que seja, por exemplo, sabe como o XY funciona? Que a primeira cidade, a segunda cidade, ela tem uma rotinha que não tem nada, tá ligado? Sim, pode que ser. Que é tipo uma viela, tá ligado? É tipo uma rua. Você atravessou a rua... A rota mais inútil chegou, da a rota da mais terra. Inútil da história de Pokémon, é aquela rota 1. de Kalos. Mas aí ela te leva pra o que seria a segunda cidade, talvez. Tem aquela prainha que tem uma casa e do lado tem aquele vulcão que tá dormindo, né? Aquilo me lembrou muito Sinnoh. É, que tem aquela segunda cidade e embaixo tinha uma casinha também. Sim, ah, é verdade. Ó. Não, mas a Sandy não tem nada de montanha ali perto, né? Mas ela tem, realmente tem uma casinha e depois tem a prainha lá embaixo. Sabe ali na costa? Do Sim. lado direito tem uma casa com um teto meio azulado, roxo, sei lá. Do lado direito ali, no meio das rotinhas ali. Do outro lado dessa casa, do outro lado daquela rua ali, parece ter um centro Pokémon, tá ligado? Aquilo aí é visivelmente um centro Pokémon. Então ali parece ser uma cidade só. Só que essa casa, ela parece ser a casa do que o protagonista sai naquele vídeo que tem o cachorrinho lá da Corocoro, tá ligado? Você acha? Eu acho ela visivelmente parecida. Porque o menininho, ele sai de um lugar ali que não tem praia. Você não vê ali isso, tá ligado? É ali aquela casa ali de baixo, ela tá na areia. Eu achava que essa casa seria lá naquela cidade lá em cima mesmo, perto do palco lá do onde tem os iniciais. O ruim é que assim, tipo... Pelo menos nessa primeira visão da ilha, não tem como usar Div aqui, por enquanto. É, aparentemente não. Mas talvez em outras ilhas, né, mais pra frente. Tenha. Sim. Talvez em todas não, né, mas em alguns lugares tem. Eu acho que, assim, é excepcionalmente obrigatório ter Div nessa geração. É, eu também acho. Eu acho que, plot aliás... twist. A cidade aí do Pokémon Sun Moon são as Seven Islands. Nem fodendo. Pensou? Mas seria interessante se tivesse algum esse tipo de conceito. Seria da hora se você tivesse como ir pra uma delas, tá ligado? Ou se alguém pelo menos citasse elas. Isso ia ser muito louco mesmo. Se tivesse como fazer alguma coisa do tipo, sabe? Fazer uma referência. É. Ah, vai voltar o dia à noite, tô brincando. É, dia à noite foi cancelado, né, gente? Acho que eles nunca mais fazem isso. Seria interessante se eles fizessem, porque, meu... É, com Sol e Lua, né? Ah, é. Você vai acabar com dia e noite no Pokémon Sol e Lua. Acho que é meio difícil isso. Interessante, imagina. Os lendários se revoltaram, não? A gente vai deixar essa porra do jeito que tá. A gente não vai mudar. Nossa, que legal. Aí no Pokémon Sun... É, sim, seria interessante. Aí só ficaria de dia, no Pokémon Moon só teria noite, tá ligado? É, verdade. Nossa, legal esse plot. Seria possível, né? Tipo, o desejo da equipe, de repente, de Pokémon Sun é o dia eterno e da lua seria uma equipe noturna. Noite pra sempre, né? É verdade. Pra sempre. É, poderia ser... Ou não necessariamente duas equipes distintas, mas uma equipe só que queira fazer isso, né? Em jogos sim. diferentes, né, no caso. Poderia ser a Team Eclipse, né? Ou algo assim, sei lá. Mas a gente tá rindo é quando vê é mesmo. Game Freak contrata nós. Mas é realmente, ela poderia ser algo assim mesmo, cara. Até porque assim, eu tava pensando que não, porque o Groudon, ele meio que faz isso. Mas ele faz isso, mas sem fazer isso. Porque o Groudon, ele não faz isso com o sol de verdade. O Groudon, ele cria um sol que é muito quente, que é pra evaporar a água do mundo. É Pokémon Nordeste, Pokémon Sudeste. Exatamente. É isso mesmo. E no Sol e Lua poderia realmente isso. Poderia ser, tipo, parar de girar a Terra, tá ligado? A Terra para Nossa. De girar. E aí, tipo, fica ou o dia pra sempre ou a noite pra sempre, tá ligado? O que dá tiver. O que dá um medo no mundo todo. Porque se o mundo parar de girar, fodeu. Fodeu muito. Fodeu, já era. Fodeu muito, realmente. Se bem que eu poderia falar que assim, mano, ninguém é retardado o suficiente pra falar que quer parar a Terra. Mas, aí a gente lembra da Team Aqua e Team Magma, né? Não é. Então, vamos nessa, é possível assim. Eu tava muito apreensivo de achando que aquele mapa de Alola seria só aquilo mesmo, né? Uhum. É, eu falei, meu, não pode ser, vai ter várias ilhas. Aí eu lembrei, meu, o primeiro vídeo que tem de Sun e Moon já aparece um outro lugar, que parece que aparenta que não tem nessa ilha, né? Aquele lugar que tem um horse. Ah, é verdade. Aquela praça, né? Sim, é aquela praça lá. E não tá nesse mapa. Não tá nesse mapa, realmente. Se bem que ela poderia tá naquela... Porque tem uma cidade que não aparece nesse shot aí, mas ela fica ali atrás da ilha, sabe? Mas eu não acho que seria ali também. Ela não parece ser grande o suficiente pra comportar isso. Sabe o que é engraçado? Eu fico me perguntando se, por exemplo, essas casas que aparecem na cidade... Porque aparece muita casa nessa cidade, né? Quando você tá Sim. com... player, esse tamanho real, né? Tem um monte de lugar, tem uns carros, tem uns lugares que parecem uns hotéis. Será que dá pra entrar em todos esses lugares, cara? Seria muita sacanagem, não dá. Porque Castelia, uma das coisas que mais frustra é que você não pode entrar em todo lugar. É. tem vários prédios, você acha que... Meu, eu lembro que a primeira vez que eu vi Castélia... Você entra num prédio lá, nos lugarzinhos, que é meio bosta, não tem nada também. Não tem nada. Você consegue interagir com o lixo, tá ligado? É, tipo, o lixo está vazio, muito legal. Obrigado. Não, e foi a primeira coisa que, assim, acho que decepcionou o público, né? Quando foi pra Castélia pela primeira vez. Castélia. Que achou que ia ser enorme. Promissor pra caramba. Era legal, mas essa aí parece ser, tipo, é evidentemente muito grande isso. E essa é, tipo, beleza. Não, que não seja a primeira ou a segunda cidade, tá ligado? Mas é uma das primeiras cidades ali. Não é a cidade grande da geração, tá ligado? Tipo, não é Castélia da geração. Não é Lumiose da geração. Lumiose é enorme. Lumiose é Mega Mart. Hã? Não é o lugar que... Tem Mega Mart, né? É, sim. Não é o... Não é Saffron dessa geração, entendeu? Goldilocks, Prismboro, Jubilife. Não, disse não era Heart Home, não era Jubilife. Heart Home, exatamente. Nem que as duas eram relativamente grandes, mas Heart Home era maior. É maior. É verdade, isso aí parece uma Jubilife, né? Se a gente for parar pra analisar assim. É mesmo. É que não grande, é tão grande, mas é grande. Mas, não é tão grande assim, mas é bacana. Bacana, grande. Mais ou menos. Ah, sabe uma coisa que é legal também de teorizar? O lance dos lendários, né? Da mitologia dos lendários e tal. Qual é? Porque assim, eu dei uma pesquisada e eu tinha encontrado algumas informações que podem levar a crer que os lendários de Sun e Moon, eles sejam baseados em alguma mitologia que não havaiana. Seja tipo grega, romana, alguma coisa assim. Porque as gerações de Pokémon, elas não costumam basear a mitologia das regiões nas regiões do mundo real. Isso é verdade. Se você for pra analisar. Kalos mesmo. O que o Xerneas e o Yveltal tem a ver com a França, né? Não tem nada a ver. É verdade, não tem muito a ver. Então, pode ser que... O quê? Ele é viado? Sim. E tem uns negócios que parecem misturar um pouquinho com a mitologia romana. Porque na mitologia romana tem uma deusa da lua chamada Luna e tem um deus do sol chamado Sol. Olha que criativo. Oh, criativão, hein? Que vem do latim, né? E isso tanto na mitologia romana quanto os contrapartes deles na mitologia grega. Eles são irmãos e eles são, tipo, esse lance dos opostos, né? Tipo, a lua e o outro é o sol. Interessante. É mais isso. Tem um lance também da... Eles têm um terceiro irmão, que seria a deusa do crepúsculo. Isso mais já na mitologia grega. Seria legal também acontecer algo do gênero. Seria um terceiro Pokémon pra usar, tá ligado? É, se de repente a Game Freak se cansou, né, do terceiro Pokémon, porque ao que parece eles meio que jogaram de lado o Zygarde. Pode ser que nem existam. Um terceiro Pokémon, né? Pode ser. Porque assim, se a gente for parar pra analisar, isso já é uma tendência desde... Desde Black White. O Nova. Né? Desde o Nova a gente não tem uma terceira versão. É verdade. Segunda geração seguida, né? É, a última terceira versão que a gente teve foi Platino. Isso foi em 2009. Foi há quase 10 anos atrás. 2009 aqui, né? Porque lá no Japão foi 2008 ainda, né? Então são há 8 anos atrás, se você for parar pra analisar. Então, sem um Pokémon Z, ou alguma coisa que desse continuidade na história de Kalos, pode ser realmente que ia somado a esse lance de não querer estender demais. E também porque não combina, né, com a customização de personagem, você criar uma terceira versão que você obriga o jogador a jogar tudo de novo, né, sem você reaproveitar. Corte de produção, porque para pensar. O tanto de eventos que os caras colocam aí pro... Tanto de Pokémon quanto de situações, né? Tipo, acho que não valeria a pena criar uma terceira versão. Sim. E o, verdade. O Delta Episode, ele mostrou bem que pode funcionar, por exemplo, um post-story que poderia muito bem ser a adaptação de uma terceira versão que fosse acontecer dentro do próprio jogo, entendeu? Pode ser que a gente tenha um epílogo no Yen Sun e Moon também, assim como a gente teve no Delta Episode, tá ligado? Que seja uma parada mais densa. Eles possam pegar algo que seria numa terceira versão e condensar numa história mais curta, entendeu? Já parou pra pensar que eles só deixaram de lançar a terceira versão porque, pelo fato de ser uma tradição que eles têm já faz desde o começo, o público já sabia desse hábito deles, né, de lançar duas versões e depois lançar a terceira. Então esperavam a terceira ao invés de comprar as duas primeiras versões. Isso faz com que as vendas caiam, né? É, tem uma galera que prefere mesmo. Existe a possibilidade disso. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, fica meio estranho, porque, beleza, eles cancelam. Vamos supor, pode ser que eles tenham realmente feito Kalos, como um teste. Vamos fazer isso aqui e ver se rola fazer uma terceira versão. Aparentemente não rolou fazer uma terceira versão pra Kalos. Só que o final da história de Kalos, como é que fica, né? Tipo, porque faltando coisa ali. Ficou faltando. Eles fecharam muita coisa em Omega Ruby Alpha Sapphire, sim, de Mega Evolução e tal. Mas e o Zygarde? Ele tá ali, tipo, portado. Sim, não só isso, mas... A menos que ele realmente apareça em Sangon, mas... Será que vai aparecer? Não sei. Não só isso, mas assim, eu acho que Kalos, mais do que as outras regiões, como Sinnoh, Hoenn, foi a região que assim, a gente tinha mais certeza que ia ter um complemento final, porque ela tinha aquele trem que não levava a nenhum lugar. Sim. Tinha diversas coisas que dava a entender que, nossa, na terceira versão teve a Guerra de Kalos, que é muito citada, e aquele lance do AZ. Então muita gente já colocou muita especulação e falou, não, a terceira versão vai ser um complemento geral que vai dar um fechamento legal pra essa história. Sim. E acabou não tendo. É. E também acho que... Ou então, assim, a gente pode achar que realmente não teve, mas pode ser que eles estejam guardando isso pra, sei lá, pro final da sétima geração. Vamos supor, a gente não tá esperando que Pokémon Z saia mais. E se depois de Sun Moon vem um Pokémon Z, né? Ou, vai sei que... lá, é uma mistura dos dois, tá ligado? Uma mistura do Brasil com Egito. Ou isso seria uma jogada de marketing incrível, então seria um puta tiro no pé. Mas aí não seria voltando pra Kalos, entendeu? Seria, tipo, por exemplo, encerrando o arco do Zygarde, sei lá, indo pra alguma outra região, entendeu? Porque aí surgiu... Que abriria uma nova porta pra eles, né? Exatamente. Entendeu? Aí, de tipo, sei lá, você reaproveita o personagem, mas você não tá lá em Kalos, entendeu? É, porque aí deixaria de ser um jogo episódico pra ser um jogo em série, né? Sim, mas também, tipo, por exemplo, usar o Zygarde depois não faria tanto sentido. Assim, faria sentido, mas não faria sentido. Se bem que, parando pra pensar, aquele Zygarde Perfect Form parece um Totem, né? Parando. Fica meio um Megazord. Meio Megazord, parece um pouquinho um Totem, mas não acho que tenha alguma relação, assim. Por exemplo, a ability do Zygarde, ela é que nem o Rayquaza pro Groudon e Kyogre. Ela anula as habilidades dos outros. Então, qual o sentido de aparecer o Zygarde em Alola, tá ligado? Há alguma possibilidade disso? Eu acho que não sei se tem, tá ligado? Parece que o Zygarde ficou jogado às traças. Parece que ele vai ganhar forma nova só pro anime, tá ligado? Vou mandar a teoria aqui, ó. Zygarde, ele vai aparecer no remake de... Firehead Leaf Green de novo, vai ser um novo jogo de Firehead Leaf Green. Uh-huh. E vai ter a versão Blue também. Water e vai Blue, aparecer Water, os personagens Water, de Water. Black White. A Thunder Yellow vai aparecer. Aí você vai. Aí você vai poder ir em todas as regiões. Você vai entrar no RPG. Tem as três cores, né? O azul, verde e o vermelho. Ele tem o Black cores, White. Ele tem todas as cores, é verdade. É verdade. Olha aí. Pode ser mesmo. Tá bom. Não. Sabe uma coisa que seria muito legal nessa geração de acontecer? Pokémon World Tournament. Nossa, isso é verdade. Que é o que pega os líderes de ginásio das gerações, coloca os Pokémon novos, campeões. Não, ia ser, com certeza, ia ser super legal. Mas eu espero que tenha um contexto legal também com relação a isso. Olha, sinceramente, eu queria muito ter visto a Battlefront em Horas, Omega Ruby Alpha Sapphire. Quem não, né? Só que hoje eu não sei, eu já não quero mais esse... Eu já não vejo mais tão legal essa coisa. Eu não vejo tanto sentido em Sun Moon, mas eu queria que tivesse tido em Omega Ruby Alpha Sapphire, porque era parte do jogo, né? Do Emerald. Eu acho que devia ter sido inserido lá, mesmo que não fosse ser usado, entendeu? Mas em Sun Moon realmente não faz muito sentido ter uma parada dessa. Eu acho que tem outras coisas que dá pra adicionar. Sim, e nem um Battle Mason ou Battle, sei lá o que, Tower. Sinceramente, parece meio radical, mas eu acho que já deu o que tinha que dar também. É, eu acho que Battle Mason eu realmente não gostei tanto assim, não, só se parar, né? Acho que foi uma tentativa de fazer alguma coisinha diferente. Porra, sabe o que seria legal? A coisa mais idiota que eles fizeram na sexta geração foi não colocar o Secret Bases, não ter um jeito de você mandar pro seu amiguinho de um jeito mais fácil dentro do próprio jogo. Você tem que tirar o foto do bagulho lá, do QR Code, isso era a coisa mais ridícula que teve. Mas seria legal, por exemplo, porque ali você sabe que você consegue criar o seu ginásiozinho e tal, tudo mais. Seria interessante se você conseguisse expandir isso pra Sun Moon, por exemplo. Você não faz uma Battle Frontier dentro do jogo, mas você faz uma Battle Frontier online. E os maiores rankings se tornam os líderes desses lugares, entendeu? Desses negócios. Então pra você bater o level de alguém lá, ou os pontos de alguém, você tem que ganhar desse cara, entendeu? E aí você nossa, tá... Nossa, seria bem interessante. Seria um mecanismo da hora, cara. Eu acho que seria mais interessante. Aí isso você, aí seria muito interessante, né? Meu. Aí você pode, por exemplo... São pessoas de verdade, né? Não são... E aí cada um monta o seu time, cada um faz o seu esqueminha lá e tal. E aí quando você loga lá online, você vê assim, pô... É, alguém me derrotou, tá ligado? Agora eu tenho que derrotar de novo essa pessoa e tal. Sei lá, seria legal, talvez. Não, esse tipo de coisa seria bem legal mesmo. É... Ia ficar mais pessoal. Sim. Sei lá, eu acho que eles podiam fazer... Mudar um pouquinho esse pós-game, né? É, o pós-game, eu acho que eles acertaram a mão no Delta Episode. Acertaram muito. Sim. A mão no Delta Episode, porque foi muito bom aquilo lá. Nossa, aquilo lá foi de matar, meu. Isso aqui, aquilo lá eles podem continuar. Aquilo ali eles podem um continuar. Eclipse Episode. Um Eclipse Episode eles podem fazer sem problema nenhum. É, honra. Outra coisa que eles acertaram a mão foi o Wonder Trade. Foi uma das coisas mais geniais que eles fizeram desde a... Nossa! Desde o GTS. Na quarta geração. Caralho, que coisa genial aquele negócio. Eu não sei se o PSS volta do jeito que ele é. Eu acho que ele deve ter um upgrade maroto. É, eu também acho. Tem muita coisa que a gente consegue especular, mas tem muita coisa que a gente ainda não consegue, né? Justamente por causa, sim, das poucas informações. A gente tem, tipo, sei lá... Metade da ilha que a gente viu. Não é? É meio difícil especular algumas coisas. Bom, então é basicamente isso, galera. Na próxima edição aqui da Casa do Carvalho News, a gente vai falar sobre as notícias mais recentes do mês. E não só isso também. Você pode ir lá através do nosso site da 23comics.com.br, acessar o post desse episódio e deixar o seu comentário também sobre o que você acha que vai acontecer em San Imon aí, ou na sétima geração, englobar tudo. Deixa as suas ideias aí, o que você acha que vai acontecer. Ou então você também pode entrar lá na nossa fanpage do Facebook. facebook.com/casadocarvalhocast. Isso aí. E também pra quem acompanha podcasts por agregadores, seja aí algum aplicativo ou iTunes, só procurar lá Casa do Carvalho, ou se preferir também no site tem todos os links lá dos nossos feeds e afins. É, acompanhe também os participantes do podcast nas redes sociais. Cross, diga aí onde a galera pode encontrar a voz MC. Olha, é um pouco difícil, mas não é impossível, né? É só acessar facebook.com/1996cross. É sucesso, né? E futuramente que a 23 Comics me patrocine nos futuros vídeos do YouTube que pretendo fazer, né? É. Obrigado. Vamos ver, né? Opa! Opa! E você, Dani, meu amiguinho? Onde a galera te acha? Opa, meu chapa! Bem, vocês podem me encontrar ambos no Twitter ou no Instagram por Daniel_Prado_, ou agora pelo meu Snapchat, DanielPrado10, por extenso 10, viu? E lá eu gravo às vezes uns vídeos jogando Pokémon. Se vocês tiverem afim, estamos lá. E eu não mando nudes. E não manda nudes, por favor. Eu faço esse bem pela sociedade. Muito obrigado. E também pra quem quiser me seguir no Twitter ou Instagram, @tsunami_risoca, risoca com H, ou lá na minha página de desenhos também, facebook.com/ilustras.marotas. Enfim, é isso. Fiquem de olho aí para mais novidades e nos vemos na próxima edição do nosso programa, nessa mesma frequência. Falou, galera, e até a próxima. Alô lá! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha